Rádio Coletivo Insano. Os melhores hits pra você. Os melhores hits. A sua balada. Ai. Bora. Eu queria fazer xixi. Vai lá, meu. Não, não quero não. Essa já começou essa porra, mas a gente espera. Já são 8 horas mesmo? Não, foda-se. Não, calma. Aproveita. Você tá bravo comigo? Não, imagina. Muito bem. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Olá, homo sapiens, mulher sapiens. Gostoso, todos não, uma olá. Boa tarde, em pleno domingo. Aqui quem vos fala é o Bento. Bento? Queria começar apresentando essa galera master com essa ótima trilha sonora de Waze's ritmo forró com calypso. E Thali, boa noite. Boa noite, como vocês estão? Por que eu que você adoro está essa dançando? Música, cara. Eu estou dançando isso aí, que eu não sei se é uma rocha. É uma rochinha. Uma rocha. Boa Vai, noite, safadão. Senhor Pedro. Buenas, tudo bem? Você tá bem? Eu quero dar uma boa noite especial pro Fabião, Fábio Assunção, nunca podemos deixar de esquecer esse menino. E o senhor Fernando, né? Quem é Fernando? Você conhece o Fernando? Quem é Fernando? Em breve vocês vão descobrir. Brincadeira, aquele moço que apresenta o bem-estar, caralho. Ah, da Globo. É, Fernando Rocha. Boa Fernando noite. Rocha é o cara mais retardado da internet na semana, né? Exato. Pudim com furinho. Eu sempre vi algo diferente nele. Eu sigo ele há muito tempo. Sério? Ele me inspira. Diferente por quê? Ele tem um algo a mais. Um quê de... Um brilho. Ele tem olhar. Um brilho, exatamente. Um brilho, né? Ele tem um gingado diferente. Ele passa óleo no corpo pra fazer não, o bem-estar. Não, ele tem um... Ele é fisiculturista. Até porque óleo faz mal pra saúde. Aí seria Ana Maria Braga, óleo, você entendeu? Por quê? Porque é pra cozinhar, óleo. Ah, mas o bem-estar tem umas paradas também de alimentação. Tem? Isso aí seria eu não azeite, assisto, pior que eu não porque assisto. É mais saudável. Então ele passa azeite no corpo. Exato. É. Óleo de coco. Óleo de coco. Óleo de coco é bom. Ele é o tipo de programa que aconselharia comer placenta, tá ligado? Oh, só lembrando que o último programa o Pedro quase gorfou, pensei que eu e ia conseguir agora. Ele estava vomitando de novo. Boa tarde, Juliano. Bom dia, Bento. Tudo bom? Tem um porquê, bom dia, me enjoa. Você acabou de acordar, né? É isso aí. Crianças, estamos com um super convidado especial hoje, que é o senhor Ricardo Coema, locutor... radialista e prostituto nas horas vagas. Olá, Ricardo Coema. Olá, pessoas. Como vocês estão? Tudo bem? Prostituto? Que história é essa? Não tô sabendo disso, não. Revelações aqui? Como assim? Estão sendo, revelações de profissões do qual eu não pertenço? Pô, que história é essa? Se a gente errou, peço desculpas. A produção deixou anotado aqui na sua ficha que além de locutor radialista, produtor... você ainda se prostituía nos momentos difíceis por causa da crise, etc. Então não é verdade. Você não cobra. Você faz de graça, é isso? Oh, peraí. Tudo bem que acho que eu deve ter colocado errado, que eu trabalho com. Tipo, eu trabalho fazendo programação musical. Ah, então foi isso. Eu só devo ter colocado garoto de programa. Lá. Olha só com a Dilma, pessoas são maldosas. Então, quando... Entendeu? Tem que falar com a Dilminha, cara. Então foi isso. A, nossa editora, a Dilma, que é a nossa produtora aqui. A gente fica falando Dilma, pra quem não sabe, a gente fica falando Dilma, acha que a gente fala da presidente. Não, Dilma. Não, de ponto mas alguma. É que a nossa produtora chama Dilma, e aí às vezes as pessoas... E a Roosevelt, Dilma, né? De repente escreveu errado. Dilma, Roosevelt. Tá. Ela entendeu errado, então. Então não, é a programação musical que você trabalha, é isso? Então, eu tenho uma rádio, eu fico nessa parte de produção, jornalismo, assessoria e programação musical. Eu também auxilio na parte de programação musical. Legal. O Ricardo Coema é nosso convidado hoje porque ele é a nossa dica cultural de hoje, tá? Boa. Então, diferentemente do que a gente já tinha feito até hoje com entrevistas e dicas e etc., hoje ele vai participar do programa todo, apesar que ele tá por Skype com a gente. Então, se a internet cooperar, ele vai ficar o programa inteiro, né? Sim, senhor. Essa é a ideia. 80 GB aqui. Uhul! Epa! Então, 120 gigas. Já que você tá falando da rádio, Coema, apresenta a rádio pra nós. Aí vamos lá, explicando. A minha humilde criança web, ela nasceu faz 3 anos. Ela foi criada... Ela acabou sendo criada depois de... Eu já trabalhava, meu sócio também trabalhava em rádio web. Aí a gente resolveu fazer um projeto junto de podcast, tipo de um programa semanal, que rolava no SoundCloud na época. Aí vimos que a possibilidade... Não, a gente consegue fazer um programa mais tempo, com mais alcance, de uma forma maior, e a gente resolveu partir para essa parte de imprensa. O meu sócio, ele é comunicólogo, e a gente se juntou e resolveu fazer uma mídia junto. Aí foi daí que criou a rádio. A rádio é temática Nerd Geek, toca rock, graças a Deus, boa, né? Porque precisa manter, que não tem tanta rádio de rock nesse tanto desse país. Isso mesmo. Então a gente, pelo menos, se junta, faz cobertura de eventos. Então a gente cobre eventos de cultura geral Nerd Geek, games, livros, e toca rock e fala besteira. Então é esse mundo lindo e maravilhoso de meu Deus aí. Se eu não me engano, a rádio começou focada em mangá, em cultura japonesa, é isso mesmo ou não? Então, a rádio, quando ela foi criada, o formato dela foi mais nerd geek, mas eu já tenho mais tempo de web. Eu tô com 8 anos de web e eu trabalho com cultura japonesa. Então, cobertura de evento, mangá e anime, esse tipo de coisa. Aí depois eu acabei aumentando a vertente e passando pra rádio. Aí passei pra choque já com essa parte mais cultura nerd geek, que é um pouco mais amplo, só mudou a programação musical, de só música japonesa, e passei pra rock. Mas quando você começou a rádio, você já estava formado em locução, ou foi uma coisa que você pensou depois de começar a rádio? Então, quando eu comecei a choque, eu já estava formado, tanto eu quanto o meu sócio. Agora, eu fiz na web de brincadeira, quando eu comecei 8 anos atrás. Na verdade, eu já tenho mais tempo de web, né, fazendo locução, mas brincando direto, assim, fixo. De web, eu já tenho 8 coisas de web. Eu fiz 3 anos na rádio que eu tô atualmente, tirando a choque. Quando eu fiz 3 anos, eu fui fazer curso. Falei, não, deixa eu levar um pouco mais a sério. Eu fui fazer curso, tal, direitinho pra tirar o registro. Pô, legal. Então estamos falando com um locutor formado aqui, né, velho? Não é coisa, não. Olha a responsa, hein? Responsabilidade, gente. É isso aí. Aqui só tem quem quer, aqui, né? Aqui só tem gente que fica brincando. Só quer zoar aqui. Vamos pedir dicas. Mas a graça é essa, gente, sabia? Tem gente que é formada e não sabe brincar, viu? Vamos pedir. Tem gente que tem muito tempo de casa e não sabe fazer nada. Vocês até que estão bem, pô. Tá bacaninha, pô. Então, olha só, aí, Gil. Pedir dicas aqui pro Coema durante o programa sobre locução. E lá na rádio, vocês têm um programa de segunda-feira, que é a ideia é mais ou menos o que a gente faz aqui no Coletivo Insano, que você se reúne com o seu sócio e mais uns amigos para falar groselha, é isso? Fala um pouco desse programa que vocês têm de segunda. É, o programa tem o nome mais criativo do mundo, né? Chama Homens de Segunda. É, beleza, né? Aí o programa inicialmente em setembro, né? Eu falo inicialmente porque ele foi criado em setembro de 2010. Então o programa tá indo para 8 anos no ar, pegando todas as formações, porque ela já passou por mais de uma rádio, né? Então o projeto ela foi migrando entre rádios. A formação atual, se não me engano, é a quinta ou sexta formação de pessoas, né? Eu entrei na segunda formação, aí o apresentador, que é um amigo nosso, ele é de Petrópolis, ele entrou junto comigo... No final da segunda e passando para a terceira, aí nós estamos desde a terceira formação até hoje, fixos, aí depois de toda a formação, toda a galera, todo mundo entrando e tal, a gente passou, o programa a temática inicial do programa é um bate-papo, mas tipo papo de boteco, todo mundo junta e fala besteira, tem um bloco que a gente pega umas notícias bizarras, então a gente pega umas notícias meio absurdas que não parece mais aconteceram no mundo real. A gente comenta em cima, bloco musical, depois volta e bate papo. Então, quando acontece, tem uma entrevista, quando tem uma coisa ou outra fora do universo de notícias, alguma coisa assim, a gente fala coisa do universo da música, ou quando acontece coisas da rádio. Fomos entrevistar uma banda. Aí tem, dependendo de quem está no programa, né, quem fez a entrevista acaba passando direto no programa, mas a gente acaba comentando alguma coisa assim. E também, indiretamente com o programa, rolam umas lives. Então, se a pessoa tem esses sistemas de live, Periscope, Instagram, live chat, esse tipo de coisa, a gente entra também. Aí logo, logo a gente pega uma outra plataforma aí. Eu tô pensando em Twitch, né? Que é mais fácil, que aí dá pra jogar, dá pra fazer umas brincadeiras aí. Aí já fazer junto com o programa. Mas o programa tá firme e forte há quase 8 anos aí. Não sei como a gente conseguiu, mas estamos lá há quase 8 anos. Ô, Coema. Corre, né, meu? E me fala uma coisa, qual que é a dificuldade de fazer o programa ao vivo, cara? Porque aqui a gente faz gravada, então a gente fala um monte de bosta. Às vezes a gente extrapola, dá uma cortada na edição, a gente dá corta muita risada, coisa aqui. A gente dá muita risada. Às vezes tem que cortar um teco da risada porque ri demais. Então, assim, imagino que ao vivo a parada deve ser mais tensa, assim, porque vocês não podem ficar tão legalais igual a gente fica aqui. Como que é? Vou pegar dois polos diferentes em relação a programa ao vivo para poder explicar. Num programa ao vivo tradicional de rádio, normalmente você toma cuidado porque falou não dá mais para apagar, né? O mal do ao vivo, né? Falou, tá falado, já foi transmitido. Mas você toma cuidado com pondera, você toma cuidado dependendo do horário palavrão, da forma que você trata, esse tipo de coisa. Isso é legal. Pra, no nosso caso do programa, o que, que a gente toma muito cuidado? Como o programa ele é feito de partes diferentes, ou seja, né, tem gente junto, né? Por exemplo, eu e meu sócio, algumas vezes a gente grava junto no mesmo estúdio. Mas, por exemplo, quem comanda o programa, o âncora do programa, tá em Petrópolis, ou seja, a região serrana do Rio de Janeiro. Então, já primeiro medo que a gente tem é cair a conexão no meio do programa. Que é uma coisa terrível, assim. Ah, vai cair o programa. Eu falei, e agora? O que, que dá pra fazer nesse negócio? E se cair a dele, já era. Se cair a dele, automaticamente transmite. Como a gente usa um programa, é bonito falar assim, o nome do programa é bonito, mas no popular não é tanto. Nós usamos um software de automação. Bonito esse tipo de coisa, né? Bonito. Parece super importante, né? Um software de automação. É bizarro. No começo falava, a gente usa um programa pra fazer locução. Só que depois, quando eu vi que todo mundo olhava com uma cara, a rádio vai usar programa de locução, ninguém olha feio, aí a gente aprendeu, não, nós usamos um software de automação, de locução e programação musical. É bonito aí mesmo. Aí todo mundo, nossa, que importante, que imponente. Aí quando vem, é um programa que você aperta o botão e toca a música. Ah. super acaba a graça, né? Você fala uma coisa, não, o nosso bonito, software aqui, então, é o Juliano, porque quem toca a música é ele. Ele que faz as plays. Dá até medo. Aí, tá vendo? Aí, Juliano, foi promovido, moleque. A programação, como é que é? Fazer um quadro dele. Automação. É o software de automação. Algoritmo. É quase isso. Viu? Então... Tô no caminho. Quando a pessoa entra ao vivo, ela cadastra no sistema e tal. Você monta o perfil. Ele é um programa que faz o quê? Colocando no jargão popular do rádio, é a cartucheira de música. Ou seja, você põe a música da play e ele toca. Legal. Né? Muito bom. Boa parte das rádios web, ela segue um padrão. Agora eu vou pegar aquelas pessoas velhas de internet, sabe? Aquelas pessoas 1900 de internet discada. Tinha um programa muito antigo, um player de música, chamado Winamp. Não sei se vocês conhecem o Winamp. É o melhor que tem. Não conheço. Você não gostava, entendeu? Não, mano. Winamp. Eu que usava ele. Então, mas é o melhor que tem. Só que eu tinha um computador muito ruim, um Pentium 2, velho. Mas rodava. Opa, Então, o Winamp. O Winamp ele funciona até hoje, tá? Teve uma época que ele ia ser vendido e tal, mas arrumaram a empresa Nusoft, que é a dona da Winamp, pagou, conseguiu acertar as contas e o Winamp segue firme e forte. Não sai interface nova, ou seja, baixou o Winamp e é aquela versão de 10 anos atrás e funciona. Dentro do Winamp, existe uma vertente dentro dela chamada Shotcast, que foi criado há muitos anos atrás, antes até da Apple criar o efeito podcast, que é onde é feita as transmissões online. Você podia locutar, você colocava um IP e você podia fazer uma transmissão. A Shotcast, dando um raio-x, ela é como se fosse a base para a criação de 90% das rádios web que existem no planeta. Porque para você poder locutar, você precisa ter uma base de IP, de transmissão. E essa base geralmente é a Shotcast. Existem as vertentes, que é o Icecast, outras vertentes, mas seguem a mesma base da Shotcast. Quando a pessoa fala, vou ter uma rádio web, normalmente ela contrata um serviço, que é o serviço aí que ela pode escolher qual empresas ela quer. Existem empresas brasileiras famosas, existem hosts, né, de internet famosos por aí. Só que todo mundo usa a base do Shotcast. Então, ou seja, graças ao Winamp, né, quem diria que um player de internet ia salvar as rádios web. E ela é a base de tudo. Então, quando vou fazer transmissão ao vivo, você loga, coloca um endereço de IP e uma porta que você usa para acessar. IP e porta, isso lembra a época de internet discada, mas essa regra existe até hoje, assim. Então, até para transmissão de internet, esse tipo de coisa, usa IP e porta. E através dela que segue o ritmo de transmissão de rádio, que você coloca programa ao vivo e tal. Problemas que podem acontecer na transmissão ao vivo. A internet cair, o server, geralmente, ou a database, a database do programa, ela não conseguir conectar com o server, ou o server brasileiro, o server americano e tal. O server simplesmente desligar, dá um pau muito louco no server e só a rádio sair do ar. Que acontece, isso acontece até com rádio FM, né? Porque aqui não vai acontecer na web, né? E acontecer de ter sincronia, por exemplo. Eu tô falando com vocês, aí você faz uma pergunta e a internet deixa lenta, a pergunta chega pra mim depois de 15 segundos. Delayzinho. É o delay, né? O famoso delay. Aí acontece algumas vezes que acontece um delay muito, muito trevoso, assim. A gente tá conversando. Aí usamos plataformas de comunicação, tem algumas pessoas que usam Skype, tem pessoas que usam o do WhatsApp, tem pessoas que usam Telegram pra conversar. Qual que é o melhor? Usam... Telegram. Então, Telegram, eu sou totalmente pró Telegram, mas pra comunicação... Melhor que o Skype, o Telegram? Né? Qualidade o Telegram, superior. O Telegram pra algumas coisas só que eu tô fazendo um teste, eu fui fazer a cobertura da Campus Party. A Campus Party, eles usam um sistema de comunicação, ele é gringo, mas tem um escritório no Brasil, começando no Brasil, chama Zoom. Esse programa, eu tô fazendo teste com o pessoal da rádio. E tá legal? Ele é excepcionalmente superior. Ele consegue ter uma captação de áudio muito grande. Ele é leve, ele dá uma captação de áudio muito tranquila, dá pra usar pelo celular, dá pra usar pelo browser... Ele tem uma comunicação, ele é até gostoso de usar, ele não é tão cheio. Na versão gratuita, ele permite você usar por um período. E não exige tanto de internet, mas é isso? Não exige tanto de internet, ele é até mais tranquilo. Legal. Entendeu? Pra quem gosta de usar comunicações, tem Aperin, que é o Aperin, tipo, dá pra você fazer... É como se fosse um Skype, no modo gratuito, é até 4 pessoas, e dá pra você usar. Faz tudo que o Skype faz, só que é pelo browser, você não precisa baixar um aplicativo. Legal. Então você tá aprendendo aí várias técnicas aí de usar. Ô, Coema, aí me fala quem é que participa do programa, que você fala do seu sócio e tudo mais, apresenta, fala todo mundo que ajuda vocês lá na rádio. Vamos lá, a formação atual do programa Homens de Segunda é formado de Guides Cagliuzzi, locutor na minha rádio, mas ele é escritor, tá lançando livro na Bienal, ele vai lançar livro, tá vindo pra São Paulo pra lançar livro na Bienal, tem banda lá em Petrópolis... Faz de tudo lá, tipo, é escritor, é poeta, faz um monte de coisa lá no Rio. Meu sócio também, base da rádio, radialista, sonoplasta, e faz a maioria das plásticas da rádio. Eu tenho o Will, que é um amigo, puta parceiro nosso, ele é fotógrafo, faz cobertura de evento, aí geralmente muita gente conhece ele aí dos eventos da vida, já cobriu o evento, já cobriu banda gringa. E tem duas moças, uma é a Keila, atriz... dubladora, tradutora, que também ajuda a gente, e tem uma outra amiga nossa, a Angel, ou a Nath, depende de quem conhece ela, porque é o apelido, depende do apelido que ela tem, ela trabalha na área de cinema, também crítica de cinema, trabalha na área de cinema, é a pessoa mais inteligente da parte de cinema que a gente tem lá, aí a formação é essa. E tem uma outra amiga nossa, que é a Pri, que ela também tem um programa agora na rádio, que ela entrou como, ela era ouvinte, e depois ela subiu o status de mais uma locutora da rádio. Ela mora no litoral, funcionária pública. Aquelas pessoas, né? Tipo, totalmente vida dupla, né? Funcionária pública e locutora de rádio web. Ela é funcionária pública, trabalha na região mesmo, trabalha em Santos. E ela é apresentadora e ela faz um programa que fala de temas picantes da rádio. Ui. Opa! Que delícia. Legal, bacana. E então, quem tá ouvindo o Coletivo Insano agora, quiser achar a rádio, quiser ouvir o programa Homens de Segunda, e a rádio é 24 horas, né? Então... A rádio é 24 horas. Na hora que quiser entrar lá na rádio, como é que faz? Como que eu acho a rádio? A rádio você procura Choque Rádio Web, Choque, Shock, radioweb.com.br, tem no nosso site Facebook, aí é facebook.com/choque rádio web, Instagram e Twitter... aí arroba Choque Rádio Web, aplicativo gratuito na Play Store para Android, se você tiver iOS e Windows Phone, sim, a gente curte esse tipo de coisa hipster, se você tiver o Windows Phone. Windows Phone. Você entra... Ninguém tem filho. Ainda tem, acredito, eu conheço pessoas que são Lumia Lovers, as pessoas nem seguem. Nem o Bill Gates. Você teve um Windows Phone. Eu tive, mas eu me arrependo até hoje. Entendeu? Aí... Se a pessoa tem um Windows Phone, só entra no site lá na página, logo na entrada do site vai ter um logo, você liga no logo correspondente ao seu sistema operacional e tem lá o para você baixar o programa, você tem o aplicativo para poder instalar. É leve, é tranquilo e você consegue interagir. Legal. E o legal do e o mais legal assim que eu acho sensacional do aplicativo é que quando a gente entra no ar, a gente consegue mandar mensagem para a pessoa, então a gente consegue fazer uma interação direta. Ah, o programa vai entrar no ar agora. Aí a pessoa recebe uma notificação no celular, ela clicando, ela já vai pro aplicativo e já consegue ouvir a gente. Eu fico bastante feliz que o Kurema tá participando com a gente hoje, porque esse projeto que a gente tem de podcast começou com o Kurema, tá, gente? Foi culpa minha! É, exatamente. Eu tava lá perdido, trabalhando, pensando em alguma coisa, no que fazer, e de repente, do nada, o Kurema me mandou mensagem e falou, vem, participa aqui da rádio, tal, não sei o quê, monta um projeto, faz alguma coisa. Porque o Kurema é um cara que sempre leu o que eu escrevo, sempre curtiu, sempre me colocou pra cima e tal. E eu falei, pô, legal, bacana, vou pensar em alguma coisa. Então a ideia inicial era fazer um programa pra rádio. Eu participei de alguns programas do Homem de Segunda, inclusive pra entender como é que funcionava a parada. E foi bem legal, todas as vezes que eu participei eu fui muito bem recebido, assim, por todos, tá? O programa é bem legal. Toda segunda-feira, raramente eu não consigo ouvir por causa de compromissos e tal, mas toda segunda-feira que eu tenho oportunidade de ouvir, é um programa muito bom. Se eu tô em casa para participar, eu peço para participar mesmo, eu já tô nessa, de chegar e abrir a geladeira. Então, um programa muito legal e o Kurema deu essa ideia, a gente começou com essa vibe, de vou fazer um programa e aí juntamos eu, o Juliano, o Pedro e a Thay. Muito obrigado. Pra começar essa insanidade aqui. Então, assim, para o bem ou para o mal, o responsável é o Kurema. Qualquer coisa, qualquer crítica que vocês tenham a fazer. Né? Ele é o padrinho. Qualquer crítica que vocês tenham a fazer, por favor. Ricardo Kurema, procure nas mídias sociais. Pode mandar. Xinga ele, pode, não xinga não. A gente. A gente vai replicar. Porque foi ele que deu a ideia. Ele é o pai da ideia. Então já começa por aí. Então eu fico feliz que nesse programa, o programa de número 10, nós conseguimos trazer o Kurema pra participar. Muito bem. Olha só, e agora 10. A gente tá trocando, né? Ele me chamava pra participar do Homem de Segunda, hoje a gente tá chamando ele pra participar aqui e vai rolar o programa inteiro aí. E vai pirar nessa entrada. Depois do... Que foi? Depois eu achei que ele ia passar no quinto, bichão. Então, o mais engraçado, duas situações. Uma... É momento revelações, né? Já que ele revelou que eu fui quase eu fui pai da ideia, né? Só toquei projeto, eu só falei, por que você não faz e tal? Duas coisas. Assim que eu comecei a locutar na rádio, que eu faço meu programa de música oriental. Semanas depois eu conheci o Bento. Olha que mundo pequeno, né? Semanas depois eu conheci o Bento. A gente chegou a trabalhar junto e tal. E sobre programas de web, existe uma estatística, claro que essa estatística nunca foi provada, mas no mundo real fica, é que pra quem normalmente faz programa ou mensal ou semanal, geralmente nunca chega na edição 10, tá? Ah, é? Então uma salva de pau pra nós. Mas a gente quase não chegou. É que você não sabe do quinto. A gente quase não nem chegou. Nem foi pro ar. Somos nem bom em fazer não chegou nem no HD. Então, não, e assim, ó, pra vocês terem uma ideia... A gente gravou três programas. Ó, pra vocês terem uma ideia, e o Kurema, inclusive, não sabe, não foi essa a primeira formação. Nós tivemos uma primeira formação do podcast Coletivo Insano. A gente fez alguns pilotos. Eu acho que eu já falei aqui, o primeiro piloto que a gente fez não gravou. A gente achou que tava gravando, não gravou. Que não foram... Eu lembro não disso. Não foi com o Juliano, não foi com o Pedro. Isso era legal, eu, a Thali, tá sabendo direitinho. E a Thaís. E a Thaís. E a Thaís que gravou os áudios pra nós. Aí a gente gravou um segundo e ok, mas o áudio ficou bem bosta, porque o programa que a gente usava pra gravar... Era bem bosta. O que salvou a gente foi o Juliano, que chegou com os equipamentos dele e falou, ó, peraí, vamos fazer? Então vamos fazer dele direito. Dele o caralho, meu e dele, porra. Não, o Pedro veio pra contribuir com o... Ô, tipo o Kiko, né? Não, caralho, dá o um mérito pra mim também. O Pedro veio pra contribuir com 4,20. É, só com 4,20. E com a Chirila. E com a Chirila. E com a Chirila. E a Coruja. É a Coruja, né? Ou seja, é a segunda formação do Coletivo Insano e foi, cara, maravilhoso, hein? Tô estudando agora, viu, seu Gui? A ideia agora é a gente invadir... Vai fazer série agora. A ideia YouTube. É a gente invadir a Shock Web ainda. Não, fica quero... vendo. Não, demorou. Os caras vão colocar a gente na grade. Fica vendo. Vamos pra cima, cara. Na verdade, vocês estão mais do que convidados e o espacinho na grade tá lá, pô. Olha aí, ó, viu? Eu quero tudo. Campeões. A gente tem que fazer um programa próprio só pra rádio, mas tem que ser ao vivo. Tudo ao e vivo. E aí chamar a audiência e xingar todo mundo. Mas tem a stream, né? Ia ser legal. Facebook. Ia ser eu legal. Acho bacana. Vamos fazer, vamos pensar. Crianças, vamos pro tema... É legal ter um convidado, a gente se prolongou mesmo e foda-se, esse programa vai ser maior porque é legal. Porque quem a gente manda que aqui manda é nós. É, se você não quer ouvir tudo, foda-se. Aí é o seguinte, tema de hoje, Coema. Tema de hoje é o seguinte, o que eu aprendi com o rock and roll? Simples assim. Tudo. É, eu tava dando umas estudadas, todo mundo sabe que a gente... Hoje vive num momento musical que é bastante complicado. A galera que tem gosto um pouco mais refinado, fala, a gente já teve vários embates aqui no programa em relação a isso. E é complicado. A indústria é um pé no saco, mas hoje você tem a liberdade e consegue ouvir só o que você quer. Se você tiver disponibilidade, se você tiver vontade de procurar, você acha. O problema é que tá cada vez mais difícil a galera achar espaço. Alguns acham que não tem espaço porque não tem qualidade. Outras acham que não tem espaço porque a galera tá mais na pegada de aceitar o que a indústria nos coloca goela abaixo. Mas entra um pouco em contradição porque, poxa, se você tem a internet, por que você não vai caçar coisas que você gosta? E aí, enfim, é uma discussão complicada. O que a gente tava pensando durante a semana e pensamos como tema, Coema... Foi o seguinte, a gente estava pensando na nossa adolescência, no rock and roll e a falta de rock. A gente tem notícias hoje que a única banda brasileira, não é a única, mas uma das poucas bandas brasileiras que representam o rock de qualidade mesmo, vai acabar, que é o Matanza. E a gente está chateado, inclusive, se tudo der certo, vamos no show de despedida lá no Aquarius. Mas e aí a gente estava pensando exatamente nisso. Será que tem a ver, vê se vocês conseguem acompanhar, será que tem a ver o nosso momento musical com o momento que a nossa sociedade está vivendo? E aí eu cheguei à conclusão de, poxa, antigamente quando a gente era moleque, tinha muito mais, no programa passado eu e o Pedro comentamos, poxa, difícil ver os metaleiros na rua hoje, né? Sim, senhor. E se você vê, é tudo cara de 30, 35 anos. E tinha os punk. É, grupinho cara... de escola, é verdade, que sempre véio. Tinha os roqueirinhos, todo mundo de preto, camiseta de banda. É difícil encontrar, não vejo mais ninguém. E tinha os skatistas que curtiam rock and roll, que curtiam os HC. Sim, caralho, o cara que tinha. E isso tinha um monte de gente e parece que a galera era mais empenhada naquela época, né? A galera era um pouco mais culta. E aí eu fui atrás disso. Será que é só impressão? Ou... Será que é impressão, é preconceito ou existe alguma coisa que comprova isso? Então eu achei algumas pesquisas, né? Joguei no Google e vi. E aí eu vi algumas matérias que é engraçado. Tem um site, o Herald Magazine, que publicou um estudo que revela que roqueiros são mais inteligentes, né? Então, Amém. É, então. E aí tem pesquisas nos Estados Unidos, tem pesquisas na Inglaterra que comprovam que a galera que curte um rock and roll, que curte jazz, curte blues e até música clássica, são as pessoas que são menos sociais ou elas são mais antissociais, porém elas são mais inteligentes, tá ligado? E inclusive tem estudos que comprovam com RH de empresas que eles levam isso em conta, o gosto musical, né? E as pessoas que curtem rock and roll, elas... Abraço pro povo do TI. O que seria das empresas sem o povo do TI? Sempre tem um cabeludo no mundo, o povo então, do TI. Sempre tem um cabeludo do metal. Com a camiseta do Iron Maiden, vai de sexta-feira, do Trooper. E não só. Na matéria que eu li, tinha um caso do cara do RH que fez entrevista com várias pessoas e não conseguia achar o cara ideal. E um dos últimos que ele conheceu, ele viu que o cara tava com um livro debaixo do braço, que era a biografia do Eric Clapton, cabeludo, do jeito que você falou, Clema, cabeludo, tal, não sei o quê, mas bem arrumadinho. E era um cara que ele procurava mais informações sobre tudo, lia mais, e no bate-papo ali, em 5, 10 minutos, ele conseguiu concluir que aquele era o melhor cara pra vaga, porque o cara falava bem, e aí eles começaram a falar, e ó, um exemplo que é importante, o cara que tava entrevistando não curte rock, olha que incrível, ele curtia mais música clássica. E aí ele entrevistando o cara, conversando com o cara, viu que era um cara mais desenvolto e escolheu o cara pra vaga. E aí a mesma matéria pega esse caso como exemplo, mas cita outros casos também do RH que leva em consideração o estilo musical. Então, sou prova viva disso. Então acho importante, aqui todo mundo gosta de rock, gosta de outros estilos, acho que isso inclusive faz parte do nosso tema aqui, do nosso assunto. Que uma das coisas, e aí eu vou falar por mim agora, uma das coisas que eu aprendi com o rock and roll, inclusive, foi a tolerância. E eu não vou te dizer que quando eu comecei a ouvir rock and roll, eu era tolerante. Não, não era. Nem é ainda. Eu achava que todos os outros estilos musicais eram uma bosta. Achava que era péssimo e quem não curtia rock and roll... Era tinha aquela péssimo. Tribo, né, meu? Era burro, era... Enfim, era um monte de coisa. É a primeira fase de quando a gente não começa a gostar de rock, é essa. Odeio tudo, só vou ouvir rock porque é isso que presta. E só rock que era bom. É. E aí, com o tempo, claro, você vai crescendo e eu acabei descobrindo outros estilos musicais, como o MPB, até pagode, porra. Quem não gosta de pagode de 90 hoje? Na época, todo mundo achava que era uma merda. Quer dizer, todo mundo que... Que gostava de rock. Né? Eu fui pagodeiro. Salgadinho. Os travessos. Tinha o cabelo loiro. Cara, eu lembro Belo, que o chorão... Meu Deus, do, olha isso. O chorão do, dos travessos. Sim, morava ali na Moca. Ele tinha uma Pajero branca e ele passava pelo Tatuapé. E todo mundo sabia que aquela... Acho que só ele tinha uma Pajero, porque naquela época era muito caro. Mas carro branco, cara. Segundo o marketing, começou com os pagodeiros e jogador de futebol. E toda vez que ele passava com a Pajero branca... Toda filmada, a gente nem sabia se era mesmo do chorão dos graves. A gente ficava mostrando o dedo, mostrando o pau, tá ligado? Xingando o cara. Isso era intolerância. E a gente aprendeu Nossa, Bento, como você é revoltado. A gente aprendeu sobre intolerância, inclusive, com isso. Depois a gente descobriu que outros estilos são legais, inclusive pagode 90. Hoje eu ouço pagode 90 e acho maravilhoso. Caralho, isso daí. Acho incrível, inclusive os travessos. Vocês, inclusive os travessos. Canta uma música do travesso pra mim. Dos travessos? Coração tá grave. Nossa, eu canto bem. Essa é uma música do travesso. Não, mas outra, né? Tô tentando lembrar outra que não é essa. Beija minha boca, tira minha roupa, tira meu sossego. Que eu tô querendo. Que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo. Afinado. Maravilha, puta, eu te amo. Sem falar que é o seguinte, viu, Coeba? Quando o casual ensaia, todos os ensaios, todos. A gente toca sertanejo e pagode. É, pior que é verdade mesmo, não é brincadeira. Tem uma... Tem que ter um padrão. Tem que ter uma música do Raça Negra e tem que ter evidências do Chitãozinho e Chororó. Sim, sempre. Essa música é um hino. Esse é o caminho. E por aí por diante. Obrigatório em qualquer karaokê. Não, mas não só como karaokê, eu... Né, histórias da vida real, né? Eu fui cobrir um evento faz... mais ou menos um mês. E veio um grupo coreano aqui pro Brasil. E eles, pra ganhar um destaque, né? Ah, vamos fingir que, tipo, vamos querer ganhar a atenção dos brasileiros e tal. Eles colaram evidências. Daquele jeito deles lá, né? Vocês já viram como é que pagode japonês, você viu que é maravilhoso, né? Então imagina o coreano cantando português, né? E eles foram cantar evidências. Você acha que as pessoas gostaram? Imagina, né? Total. Todo mundo ficou desesperado, falando, cara, os coreanos cantam Chitãozinho e Chororó, pô. Então fala, como é que você vai falar mal? Karaokê, né? Tem uns que cantam Daniela Mercury, eu vi no YouTube. Eles não, não me abandonam. É sensacional. Outra coisa que eu aprendi com o rock and roll, gente, é sobre o homossexualismo e homofobia e etc. Claro que, como todo adolescente que tá aprendendo sobre o mundo, as primeiras coisas você aprende com os seus familiares e com as pessoas mais velhas. E é claro que há 15 anos atrás, o homossexualismo era visto de forma bem mais pejorativa, né? Do que é hoje, claro. Né? Total. E é claro que a gente cresceu como adolescente sendo homofóbico, evidente. Aí a gente começou a conhecer... Eu acho que não é homofobia, acho que era a sociedade. Era homofobia, porque assim, hoje você aceita. Homofobia é uma palavra nova. Homofobia é uma palavra nova, mas assim, já era. Você aceitava o cara, você tinha aquele meio... Não, acho que até uma palavra ferranço. Então, mas você tava ali, tava o cara... Então, não é. Primeiro que assim, tanto não aceitava, que era muito mais escondido, porque os caras tinham... Sim, pra caralho. Nunca se via beijar no metrô. Hoje, tipo, você tem que olhar pra minha filha e falar, não, filha. A galera tinha bem mais receio. Nessa caminhada. Exatamente. Na nossa época. Tipo assim, a galera tendia a não se assumir. Eu conheço um cara que foi se assumir no último dia de aula do ensino médio que ele abriu. Falou, sou gay. Achando que nunca mais ia ver ninguém, porque tinha essa coisa. Só que foi todo mundo pra mesma faculdade. E aí a gente viu que não tinha nada a ver. E daí? Todo mundo aqui estudou com caras que... desde aquela época, a gente já sabia que era um homossexual, pinta, né? Mas o cara não podia falar. Exatamente, senão era chacota. Porque a gente já causava com os caras, sem eles assumirem. Imagina se assumissem, entendeu? Eu zoava com os caras que tinham, tipo, autismo. Hoje eu tenho a palavra autismo, tinha o Fabinho, mano. Aí a gente atacava um sapato dele em cima do telhado da escola e ele ficava gritando na quadra. Mas hoje é triste, tipo, falar isso. Mas ele fica... Então, o sapato! Ele fica... Não, não é brincadeira. Mas isso é bullying. Hoje é uma maneira zoada de, tipo, separar preconceito. Eu ri com respeito disso. Não, também. Então, mas é onde eu queria aí chegar. Aí eu subia no telhado pra pegar o sapato que eu ficava, tipo... Eu era foda, mano. Mas eu ajudava a tirar o sapato dele também. Mas eu, pelo menos, cobria meu pecado. Mordia e assoprava. Mas é onde, assim, eu queria chegar. E o que eu aprendi com o rock em relação ao homossexualismo? Por que eu aprendi a ser mais... Então, tem revelações. Não é. Abre um jogo simples pra gente, tá abrindo o armário. Parem de ser homofóbicos. Peraí. Com certeza alguém... O armário abrindo. Com certeza alguém já veio zoar você porque você gostava de Queen ou porque você gostava de Queen. Sempre tinha essas piadinhas, Judas, né? Total. Eu quero chupar o pau, né? E porque você curtia hard rock. Tirou uma costela pra chupar o pico. Marilyn Manson. E era Marilyn Manson. E na ocasião você descobriu... Ouvia muito Marilyn Manson. Nossa, adorava Marilyn Manson. Gostava bastante. E na ocasião você descobriu que o cara era gay? Não, e continuei, mas aí a outra vez. Porque eu, artisticamente, era muito mais do que isso. Mas eu nunca, assim, só fazendo um adendo, eu nunca tive o preconceito com o homossexualismo, assim, tipo... Porque tinha, sim, o preconceito na época. Eu acho que porque pela profissão da minha mãe, a gente vivia em salão de cabeleireiro, então, tipo, sempre tive muito contato com homossexual. Então, tipo, já vinha, tipo, com esse hábito. Tipo, tinha a turma do preconceito, mas pra mim... Sempre tentei ser o passivão. Não, no bom sentido. De paz, né? Fica passivão. Ó a porta do armário abrindo. Hashtag fica a dica, bebê. Fica a dica pra vocês, bebê. Só manda foto de peru. Eu acho que é um belo momento, Pedro, pra você querer assumir o que você quiser. Olha, eu já tenho duas filhas, já realizei meu sonho de ser pai. Então vamos lá. Tudo bem. Uma dedadinha não faz mal a ninguém. Olha o armário abrindo. Sonoplastia. Caraca, aqui tá faltando óleo nesse negócio. Sensacional, velho. É que tá difícil, já tá velho esse armário. O que a gente faz nessas horas? A gente usa o momento merchan, WD-40 aí resolve, tá? Exatamente. Abraço, pessoal. Paga nós. Empresa, lá. Paga nós, ainda tem. WD-40, paga nós. E é bom, hein? Então, sobre essa parte do rock, homossexualismo e tal, coisas é assim, tá, vamos pegar aquela faixa de idade. Todo mundo aqui tem 18 anos, né, lógico, né, não, ninguém mais, aqui, né? Foi final de 80, de 90, né, lógico, todo mundo assim tem 18 anos, somos jovens, pessoas... Somos jovens, somente todos alvas, jovens, assim, com ímpetos devastadores, tipo de coisa. Tá, piadas à parte. todo mundo pelo menos pegou essa época, vai, que todo mundo fala que o rock roubou 70, 80 e gerações assim. Na época tava acontecendo um monte de coisa, não só no Brasil quanto no mundo, mas até de música e entendimento. Sim. É, teve uma galera que é o pós-hip, então, ou seja, tolerância, diversidade, esse tipo de coisa existem, os herdeiros até hoje. Né, cabelos longos que o digam, né, que dizem que é herança dessa época. Mas o que que também... Eu também passei por essa época de escola. Ah, não, a pessoa era diferente e tal. Minha mãe também trabalhava em salão, minha mãe trabalhava em um bairro nobre. Sim. Minha mãe trabalhava em Genópolis, né, que é um bairro... Minha mãe também. Plus daqui de São Paulo. Minha mãe trabalhava próximos até de... Minha mãe trabalhava próximo à FAAP, né, que é a faculdade Álvares Penteado lá. Sim. E tinha muito esse... Lá, pelo menos, né, pessoa é rica, né, hoje tem o termo, né, pink money e tal, porque gasta, esse tipo de coisa. E por ter esse tipo de coisa, também tinha um som, só que assim, muita coisa que também o rock ensinou, além da tolerância, mas entra também tolerância nisso, por quê? Geração de você falar o que pensa, que é uma coisa que o rock meio que ensina pra gente, né? Exatamente. Uhum. Falar o que pensa... expressar opinião, impor uma opinião e você fala mesmo, e tem letras aí, tem bandas, e vai de todos os tipos. Teve a geração Rock 80, né, Rock de Brasília, pra muita gente, então quem pegou muito Rock 80 lá, pegou Capital, Aborto Elétrico, sim. Pegou Titãs, Legião Urbana, aí vem Plebe Rude, Camisa de Vênus, do Traje Rigor. Então tinha letras escrachadas, falava de tudo. Veio a Blitz. Aí, e algumas coisas acontecendo assim, coisas que deram muito susto na época. Engenheiros do Havaí. Se você colocar, a gente pega a lista, tipo, de boa, a rádio de rock, no mínimo, toca isso quando fala de rock Brasil. Exatamente. É. Só que coisas que muita gente pegou, as diferenças entre 70 e 80, exemplo, é o Rock in Rio 1, porque tocou Pepeu Gomes e Baby, a Baby Consuelo, sim, Baby do Brasil, tal. Que era rockão. A Seu Valença, tal, que era rockão, e tal, você pensava. Um pouco depois, não muito disso, que o primeiro Rock in Rio de 85, né? Um pouco depois disso, veio o primeiro baque na cara de todo mundo, né? O vocalista do Barão Vermelho falou que tá com AIDS, pronto. AIDS era uma doença nova, que ninguém sabia como se pegava, como se transmitia. E muito ligado ao rock também, porque Cazuza, drogas, Renato Russo e o vocal do Queen, Freddie Mercury também com AIDS. Então foi uma coisa bastante ligada ao rock, e muitos religiosos falavam que o rock era do diabo, porque o rock era totalmente contra a cultura, né? O diabo é o pai do rock. Muita gente tinha esse pensamento, mas tinha essa treta, não, porque não pode o quê? Mas por quê? Porque eram... Aí volta todo o que a gente já falou. Era um grupo específico de pessoas que ouviam, era um tipo de som que nem todo mundo gostava. Mas pegando aquela quebra ainda de década 70, 80, poucas pessoas não gostavam. Ou seja, existia segmentação. Existia mesmo a segmentação. Você tinha o samba de roda, samba de crioulo, papapá, pronto. Eram os negros que ouviam samba e esse tipo de cultura. A divisão, o branco, né? Se focasse... classe média, classe baixa, XYZ, tinha aquilo. É, exatamente. Quando, aí no Brasil, depois que teve a história do Barão Vermelho, pronto, aí veio a AIDS no Brasil, veio toda essa história, cuidado e tal. Não tinha consciência de coisas hoje, porque o mundo era livre, lindo, maravilhoso, herança da época hippie, não estou falando mal. E a informação ainda era muito crítica também. A informação era escassa de muita coisa, assim, sim, né? Até um dos exemplos, vai, pegando o contexto histórico, assim, uma das pessoas que teve o maior... Que conseguiu até desbravar certas brincadeiras assim... Foi a princesa Diana. A princesa Diana uma vez foi fazer na época... Que ela, né, já havia casado com o príncipe Charles... Tal, todo aquele ponto de fadas britânico. E ela foi viajar para a África. Onde tinha, a época, estava tendo o surgimento da ebola... A AIDS também estava crescendo e tal. E ela quebrou o primeiro paradigma... Porque ela cumprimentou uma pessoa com AIDS. Uhum. Ela deu um aperto de mão. E aqui no Brasil, a Vera Fischer deu um beijo no Cazuza em rede nacional para falar disso. AIDS não se pega, o beijo não é, é importante, assim. Porque é uma cena nacional. A informação era nossa, tão... Nossa, eu lembro disso. A informação era tão ruim na época, porque o preconceito do aidético era que a AIDS se passava ao toque ou pelo ar. Né? Aí, outra coisa também que muita gente fala assim, vai pegando culturas da década de 80, coisas do rock, que claro... É, existia uma pessoa que ela foi... Hoje tem o termo, né? Hoje ela era uma trans, mas era uma pessoa que todo mundo ficava assim, que foi a Roberta Close. É, sim. Exato. Ela é um ícone, não sei o que, tal. Pessoa da época que era... Que mudou de sexo e não sei o que. Marcou a história. Então, ou seja, a pessoa, quando tinha esse preconceito... Ah, não, a pessoa que... Hoje não cai tanto no pejorativo, não se usa mais a palavra. Mas na década de 80 e 90 usava, total, que era a palavra bicha. Total. Ah, então, é, sua bicha. Então, justamente falando sobre bicha. Isso. Fala bicha, não é bicha. É, não. Então, bicha. Isso, onde eu queria tocar, quando eu comecei a falar de homossexualismo, era justamente por isso. Porque, assim, hoje a gente vê a galera lacração. Que até, lacração. É, tem a galera lacração que acha que é o máximo, e Pablo Vittar e etc. E fala, nossa, que incrível, coisa maravilhosa. Gente, na minha adolescência, a gente tinha aí, velho, vários gays na música. Elton John, o John Lennon já teve George boatos. Michael. Já teve boatos de John Lennon. O próprio caso... Mick Jagger com David Bowie, o caso mais famoso. Você entendeu? Né? E assim, a galera era... Não era mais aberto. É. Eu acho que eles tinham menos liberdade, mas ainda existia sim homossexualismo. O respeito, eu acho que era e a gente entendia também aquilo como um ok, cara. Você entendeu? É. Então, e várias coisa pessoas. Que a gente... Só pra concluir. Só pra concluir. Só pra concluir. O que que era? Os caras, eles não eram vistos como gay. Ser gay era só um parte daquilo. Eles eram artistas, eles eram músicos. Tinha muita coisa não por trás daquilo. Não era a sexualidade do cara, que era foco. Eles não faziam sucesso porque eles eram gays. Não. Eles faziam sucesso porque eles eram bons. Exatamente. Pra caralho. Tinha. E, inclusive, com tanto preconceito que tinha na época, o talento deles superavam o fato. Desculpa te cortar, superavam o Fred o preconceito. Fred Mercury, mano, espetacular. Era um gênio, que era um ele monstro. Fez, mas assim, você junto entendeu? Com a rainha, assim, se expondo e ele... E ele também tendo toda escancarando, né, e a era verdade. Era um cara que nele. Fez um clipe vestido de mulher, cara. Pra escancarar, com bigode. Tá ligado? Uma drag. Mas ali, acho que a no visão clipe, é diferente. Era uma hoje drag não tem. Total. Eu acho que a juventude não tem. Não é querendo julgar. Acho que. É, acho que você tem que ter uma causa. Acho que hoje as causas é muito perdida. E muito rápida. Eu acho exatamente. Que a causa de hoje é o rock, é a antigamente, você pega o Raimundos, a gente tá ouvindo o Raimundos de fundo. Mano, tem uma mensagem por trás. Claro é putaria, o caralho é quatro. Quem é desse lado vai curtir isso. E a ironia, o sacado, eu sou putaria. Nordestino, não, então no tem rock. Tem entre sacrasmo, exatamente. Ah, mas eles tinham objetivo. Eles tinham um porquê fazer isso. Exato. Exatamente. Você pega várias, o rock, a gente fala, Pebble Hood, essas bandas. Porra, mas você ouve as letras dos caras? Tem uns motivos, você vê que aí tem conteúdo. Os caras têm um porquê. Eu acho que a juventude meio que perdeu o foco devido, acho que é muita informação. A MTV, eu acho que ela afunilava mais pra nós. E era a única informação era que a gente única. Tinha. Eu né? falo é, que era o nosso YouTube. Era o nosso YouTube. Você era. Entendeu? Então você Mas se programava. Outra coisa também que pesava bastante é assim: nós tínhamos, por mais bizarro que seja. Nós tínhamos mais tolerância para algumas coisas. Sim. Que hoje respeito, é completamente né? insuportável. Você acha que a gente tinha mais assim, tolerância? Eu acho que sim. Vou pegar um exemplo que eu uso sempre, assim. Toda vez que até no programa a gente fala isso, é coisas assim. Vou pegar duas fatias. Não tô pegando geração internet e tal, mas vamos pegar assim. Vou pegar, tipo, Trapalhões. É. Simples. Trapalhões é o que hoje pra gente é completamente politicamente incorreto. Nossa, eu porque era um nordestino, um palhaço, um negro e um careca. Que se zoam entre eles e zoam os próprios. Tinha pessoa mais racista e que um o Mussum. Gay, né? E um gay. Porque o Zacarias era representatividade do gay nos exatamente. Trapalhões. Entendeu? Aí fica aquela coisa. Vou pegar o exemplo Trapalhões, que tipo assim, vai, teve nova geração, mas vou pegar eles. O Didi, o Didi era no nordestino, cabra macho, toda aquela história do Nordeste, se vestia de mulher. E malandrão também, né? É, e malandro. Malandro pegava... Tinha o bonito, o carioca, né? O Dedé. É, aí vamos pegar um exemplo, vai, o Mussum. Pra quem conhecia ele, né, o Antônio Carlos do Originais do Samba, ele era uma pessoa quieta e reservada. Mas ele, como Mussum, era comediante, bagunceiro e tal. Só que ele era o mais racista de todos, porque ele falava... Ele se zoava. Sim. Ele fala, sou preto, vou zoar todo mundo. Não gostava de outros pretos, porque falava, isso é coisa de preto, ele mesmo falava. Entendeu? Aí pegava o Zacarias. Zacarias era pessoa inocente, tipo caipirão inocente do interior, que tinha a tendência total pra ser homossexual ali. Ficava tudo mais perdido. Né? Corquei uma rosca. Então, o que eu sempre achei é que o rock, ele sempre foi contra a cultura. O que me parece, pensando nisso, é que na época a gente parece que tinha um inimigo em comum. Hoje tem muitos inimigos, tem muitos lados. Não só tem inimigos, mas querer falar, você querer pôr a sua opinião exposta. Porque o Brasil tava tendo época de ditadura e você queria ter liberdade. Tipo, eu quero fazer o que eu quero, falar o que eu quero e falar o que eu penso, por mais que não deixe. Tudo bem que isso na década de 90 virou rap, né? Mas beleza. Exato, também o rap. Agora, pensando nisso, eu queria chamar o Juliano pra conversa e queria fazer uma pergunta que eu acho que ele vai poder responder melhor que todo mundo. Porque eu fiquei ponderando isso. O Gil que viveu, que tem quase a mesma idade que a gente, talvez um pouco mais jovem, mas pegou a parte do rock dos anos 90, anos 2000, e que pegou também a musicalidade de hoje, que é um pouco mais aberto do que todos aqui. Você acha, e eu não tenho opinião sobre isso, tá, ô Gil, mas eu queria saber de você. Você acha que hoje o funk faz o papel que o rock fazia na nossa adolescência? Não. Já que... Jamais, você é louco. Mas o que eu... Por quê? De contracultura. Porque o funk fala exatamente... Se você for pensar na mensagem que o funk... Não tô falando de qualidade, tá, gente? Não tô comparando o funk e rock, pelo amor de Deus, porque é óbvio que eu curto o rock e não curto o funk. Eu estou falando de... O funk fala, com todo o politicamente correto que a gente tem hoje, o funk é a contracultura de hoje? É. Sim. Porque se você for pensar que todo mundo, com o politicamente correto, ele tá não pode falar muita coisa. O funk, ele tá no lugar que o rock era nos anos 90, né? Assim. Sim, mas por quê? Vocês já pensaram nisso? A evolução, né? Acho que vem mais onde a juventude se vê. Na nossa época, os caras do Internet. Charlie Brown... do Raimundos, a gente se via, né? É o cara que anda de skate, é o cara que tá em Santos, é o cara que anda onde eu ando. Pra juventude agora, o funkeiro é onde é ostentação, eu acho que é o momento, é cara. É o rockstar é o momento. Daquela época. É o popzinho. Tem várias vertentes. Né? É, exatamente. E querendo ou não, pra você fazer um funk, produzir um funk, é muito mais acessível e fácil do que você criar uma banda... Entendeu? Produzir uma banda. Entendeu? E vem também que a juventude agora, uma das causas é querer ter fama. A gente ainda tinha a ideia do corre. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que estudar e ter um trabalho bom. Eu vou correr atrás com música, com alguma coisa, eu vou falar o que eu penso. A juventude agora quer fama. Eles falam, eu não preciso de faculdade, eu não preciso de eles idiomas. Querem grana. Eu vou lançar uma música, jogar no YouTube e vou ficar famoso. É fazer um vídeo no Condizila. É crítica, assim. É fácil, é tudo muito rápido. Mas pra é o que é oferecido, cara. E o que isso daí é sensação. A gente sonhava em ter 18 anos, né? Não, quando eu tiver 18 anos, eu vou fazer isso. A juventude agora não quer esperar. Ó, hoje a gente lembra sucessos, tipo, dos anos 90, 80, a gente ouve clássicos, assim. Agora, pega um sucesso agora do funk do ano passado. Tipo, é uma coisa passageira, é muito rápido, tipo, é muita informação. Então o funk faz a vez do faça você mesmo que o punk trouxe pro rock and roll? Não, olhando por essa visão, eles foram rebelde mesmo. Não, mas é que... Porque, não, assim, não, eu entendo. O que era assim, o punk, o que era o HC da época? Era o bicorde, era os três acordes, era fazer o rock de forma mais fácil, era o rock pra todo mundo. Foda-se, todo mundo podia fazer rock. Foda-se a estética. Exatamente. E hoje seria mais ou menos o funk? Além que eles andam bem mais arrumados, né, velho? Quem? O funk, caralho. O funk anda mais arrumado que caralho, o punk? Caralho, eu só queria não sei não, não, velho. Porque o punk... não sei não. Não, mas... O quê? Se você for pegar cabelo, entre moicano e esses cabelos mas de o, funkeiro... Mas o Neymar é um moicano do funk. Ele acabou com a atitude do cabelo. Fora que o punk não tinha etiqueta. O funk é ostentação, é marca. Você não exatamente, vai ostentação. Cara. O cara é o valor, é o que oferece, mano. Mas de mau gosto. É, tem de mau gosto, aí porém é marca. É outra coisa. Jamais não é tênis usaria surrado, uma nem pegada nada. Dessa. Ô, Ricardo, né? Você acha que o funk hoje é o que o rock and roll foi na nossa adolescência? Então, pior que não, eu imagino uma outra vertente dessa história. É assim, pegando o contexto geral, tá? Não vou colocar situações, a lá, Pablo Vittar e coisas do tipo, mas pegando vertente, pra mim, o contexto geral do funk hoje é o que algumas letras de rap falavam no passado. o cara ter dinheiro, o cara ter ostentação, sim, o cara se dar bem, ter muito dinheiro e continuar na vida boa. Se o cara vai estudar, se o cara vai fazer, aí, não sei. Mas é aquele lado sujo da letra do rap. Ah, o rap fala uma situação de uma sociedade, de um grupo XYZ. Mas pegava o lado rico, o lado rap americano. O cara quer andar com um cordão de ouro, o cara quer andar com mulheres bonitas, quer andar com tudo do mais caro e do melhor o tempo todo. E o funk mostra isso. Que você consegue um imediatismo de fama, você pega. Se você vai saber o que fazer ou não com a fama, ninguém explica. O importante é você estourar numa fama, alcançar um puta pontapé gigantesco lá em cima, ser fodão e ter grana. Ostentação mostra isso, tipo, é o lado sujo das letras de rap certo de antigamente. Tipo, acontecer alguma treta, arranjar treta com o Mano Brown, mas tem muita coisa que o Mano Brown falava que era errado, que hoje é a letra que muita gente segue. O funk paulista, né, a ostentação, porque o carioca fala das histórias do morro, entra nessa questão do rap da causa mais social. Mas ainda é mais proibidão, né? Tem proibidão, tem aqueles do clássico bem do Eu Só Quero Ser Feliz. Não, isso não existe. Quando pega o Malboro, funk, né? Antigo carioca, que funk é mais antigo carioca, fala. Beleza. Só que o legal é que eles usam até o termo hoje, o funk ostentação não sei o que, é um funk carioca. Só que você ouve muito mais em São Paulo do que no Rio. Sim. Exemplo disso, Condzilla, o escritório do Condzilla aqui em São Paulo. Na Zona Norte. Os caras é absurdo, cara. Eles têm uma... Eu sigo os caras só pra ver o tipo de produção que eles fazem, velho. Não curto, não é minha vertente, mas eu acho legal a produção dos caras. É excelente, é de tirar o chapéu mesmo. E a resposta do imediatismo de mídia é tão grande... Sim. Que o Condzilla, ele tem a coroa, é o maior canal do Brasil. Ele tá com o quê? 37 milhões? Ele ultrapassou o Whindersson, é isso, né? É cineasta e tal. Ele ultrapassou o Whindersson lá em segundo, né? Entendeu? Ele é bom. Porque quando começou essa onda do funk ostentação... O Conde começou com uma ideia louca e aceitou. Quando o funk ostentação começou a pegar, aí ele tava nos Estados Unidos fazendo curso, esse moleque aí. Uhum. Aí ele veio pro Brasil com câmera boa, alegria e vamos viver. Outra coisa que o rock me ensinou, que cai muito no que a gente tá conversando, que é estudar, mano, pesquisar. Porque eu não sabia de onde as bandas vinham. Eu ia atrás, eu acho que falta isso também pra galera de hoje, saber de quem é esse cara, de onde ele vem, tipo, livros, eu ia atrás do que tá contando da banda, o making of de clipe, que história que esse clipe tá contando, que tem por trás dessa música, eu achava muito louco. Você tinha mais interesse, né? Eu acho que tinha interesse em saber. Tipo, até eu tava pensando, vindo no caminho, pensando no tema, né? Tipo, você tinha que saber o nome do vocalista, do baixista, não sei do que... Porra, cara, era legal. Eu, como sou músico, eu comprava algumas revistas, tipo, pra saber também da história da banda, assim, não tinha. Ou o acesso era muito difícil. Era difícil, conseguir os clipes do Iron Man, que eu pirava pra caralho. Mano, eu lembro que foda, mano. Eu me interessei a aprender inglês porque eu tinha a primeira banda internacional que eu comecei a ouvir, que eu comecei a ser intitulada, né? Pegar o rótulo de roqueira, foi Red Hot. Tinha um DVD de um documentário de 91, chamado Funky Monks. Não tinha legenda e era tudo em inglês e eu queria entender o que o cara tava falando. Porque todo mundo ria e era piada e eu fui atrás. E fui atrás da biografia do vocal, que foi ele mesmo que escreveu. Aí eu vi que o cara escrevia a música, um pouco da biografia dele, e fui atrás. Porra, o cara escreve, achei legal, vamos correr atrás. Eu lembro que você lia os títulos, os encartes, você sempre lia pra quem... Era muito diferente. Hoje em dia... O engajamento político do rock and roll. Sem contar que hoje você dá valor. Maior, então. Não entendi disso. Você dá valor para as coisas. Político. Você... O engajamento do público, a gente tá falando que a gente ia atrás de saber quem era a banda. E você dava até valor pra essa pesquisa. Nacional. Você ia atrás, você estudava pra você entender e você dava valor. Exato. Hoje é só informação. Ah, o nome da banda é tal. Como chama o vocalista? Amigos que curtiam, a gente tinha essa... Ah, você é fã mesmo? Então fala aí qual que é o álbum. Eu fazia muito isso, era bem tosco. Eu falava, qual que é o álbum de 85, então? Você é fã mesmo? E qual que é a música? Tinha essa disputa. Uma vez eu fui pra escola com uma camiseta do Nirvana e o cara veio perguntar pra mim, quantos integrantes tem o Nirvana? Aí eu falei, 4. Era moleque, era 4. Ah, Ah, seu burro, são três, seu otário. Você tinha que saber. E era foda. Então, pra você usar uma camisa... Você só podia usar a camiseta se você soubesse tudo. Então, era assim. Eu andei com os metaleiros uma época, assim. Eu tinha uns 12 anos e, tipo, os caras te impunham que você... Eu era hold dos caras, mano. Tipo, eu, o gosto do rock... Tipo, o rock veio meu primeiro rabo de galo, meu primeiro porre. É tudo rock, velho. É. E eu acho que o interessante era isso. Eles já me ensinavam... Que, tipo, eu tinha que saber pesquisar. Tudo. Você tem que saber, você tem que saber. E eles me ensinavam, Black Sabbath, os caras eram febrão. Mas isso, mano, gente, é tipo uma herança. Porque tem um livro que eu gosto bastante, eu ganhei há um tempinho, chama Heavy Metal, a História Completa. É do Ian Christie. Ele conta isso. Que no início, na Inglaterra, os caras estavam fazendo um som e trocavam cartas e fita cassete. E era onde estava surgindo... Black Sabbath, Iron Maiden, até aí ele conta toda a história passando pelo todas as vertentes do metal, sim, o como comercializou no hard rock, que surge, como foi pro grunge, e é um livro muito bacana porque a história era essa, era trocar informação, trocar ideia, a música era essa, e quando a gente depois que lê esse livro, você vê que essa ideia que a gente tem aqui, quando você vê um metaleiro todo de preto, de spike, todo, você fala assim, cara, você não entendeu absolutamente nada. Mas na época também mas tinha umas treta um, de, entre uma maneira metaleiro, de, essas paradas assim, muito fortes. De você também, se defender, né? De você mostrar, eu não sou isso que a mídia tá mostrando pra mim, eu não sou o El-Chan, eu não sou o Raça Negra, eu não sou fase. Nada disso. É, então você se montava desse jeito. Eu tive esse momento sem na minha vida. Sem contar também que tinha aquelas tretas da porta da Galeria do Rock, né? Sim, sim, eu tinha medo de ir na Galeria do Rock. Exatamente. E os velhões iam... E fazia todo esse questionário aí em cima das bandas pra ver se o moleque merecia mesmo usar com a camisa de plástico. Eu tinha muito medo de ir lá. Exatamente, os caras se disputavam, os metaleiros... Oh, mano, eu lembro que os caras iam no cemitério batendo os góticos, mano. É. Total. Sério, mano. E nós taco que andava de skate... corrente, eles me chamavam, eu tinha 12 anos. Nós que andava de skate, tinha rixa com os clubbers. Clubbers e atrás dos clubbers. É muito falta de informação. No Tatuapé, né? Na escola, era o povo chegava no grupo e perguntava, vocês são roqueiro? Credo? Vocês acreditam em Deus? E era uma coisa assim, como se você fosse um extraterrestre. E era uma coisa bastante visual. E dentro dos roqueiros tinham as divisões, né? Tem o metaleiro, tem o do hard, tem o do grunge. E tinha sempre o Wikipedia, que era o cara que falava exatamente o primeiro parágrafo da Wikipedia, que era, o Red Hot foi uma banda que surgiu em 1983, de amigos de escola, não sei o que. Era o cara que achava que sabia mais que todo mundo. Mas tinha que ter, isso era muito bom, mano. Era sempre o... Isso era bom demais. Isso te trazia, tipo, interesse em pesquisar algo. Então naquela ocasião tinha mais tribos? Acho que tinha mais tribos. Eu não vejo hoje. Porque, inclusive, essa... Como a gente você fazia amizade, né? Por causa de banda. Causa eu fiz de amizade banda, disso. Total. Eu já ouvia uma pessoa com uma camiseta de uma banda que eu gostava e eu puxava assunto. E como você tinha menos informação, a gente se juntava, inclusive, para trocar essas informações, é isso? Isso. Eu trocava CD, DVD, música. Na minha época, tava começando aqueles MP3zinho. Pequenininho. Então, era assim, quem tinha internet... Era assim, quem tinha um MP3 não tinha um computador com internet, banda larga. E quem tinha banda larga não tinha o MP3. Então, vamos lá que eu ponho as músicas que eu tenho da banda que você ainda não ouviu. E era visual. Troca. Onde você chegava, você olhava pro cara e falava, isso aí é roqueiro, é nóis. É. Aí você olhava assim... É. Com o cabelo encebado, de contorno. Simplesmente você tava trocando ideia. Era isso, né? Ô, Pedro, o que você aprendeu com o rock? Cara... Ó, a primeira música que eu aprendi a tocar no rock. Sem brincadeira, vilão. Selim do Raimundos. Sem brincadeira. Olha que coincidência. O rock eu conheci o banquinho da bicicleta. Não, brincadeira. O rock. Não, foi. O rock é o início de tudo, brother. De música. Foi aproximação muito forte com meu pai. Foi meu primeiro contrabaixo que eu ganhei. Além de. Meu primeiro instrumento foi tocar asa branca na sanfona. Mas meu primeiro, assim. Foi baixo, sempre. 11 anos eu tinha. Toquei o Smoke the Walsh pro meu pai, aí ele me deu. Ele comprou. Da hora. Da hora, velho. Você podia ter escolhido a guitarra. Você baixo. Não, eu achei o Rugério. Guitarrista é o Rugério. E ele me trouxe o rock. Desde os 12 anos eu tenho banda de rock, velho. Desde os 12 anos. E é claro, você começou a tocar instrumento por causa do rock and roll. Exatamente. Você acha que isso e também... por causa do meu vizinho... Porque ele que me incentivava, ele já tinha uma banda, ele era mais velho, ele tinha uns 17 anos, eu tinha nessa época entre transição entre 11 e 12, e ele era um cara que era febrão, então ele acordava, ele me deu umas aulinhas, me ensinou que era nota musical, campo harmônico, essas paradas, e o baixo era dele, que meu pai comprou. Então ele era um cara que me incentivava ao rock, porque meu pai sempre foi um cara muito versátil. Tipo, meu pai era roqueiro, me apresentou, puta, o rock vem do meu pai, você entendeu? Velho, é muito foda falar o complemento de tudo que traz, porque é muita coisa, mano. Então, por exemplo, eu aprendi sobre drogas, não usar drogas, né, gente, mas o que eu aprendi, eu aprendi sobre drogas com o rock, inclusive lendo sobre overdoses, sim, que sim. Os caras era que momento, eu curtia de 90, né, velho? Mortes por muita. Causa de drogas. A maldição dos 27 anos, sim, né, que era sim. Todo... Não, mas tinha, né, isso era, a gente pegou bem um ápice disso daí. Total. Que era forte esses momentos, assim. É. Kurt se suicidando, exatamente. Eu aprendi sobre suicídio. Exatamente, com Kurt, exatamente. Com rock and roll. O limite, né? Ou não, né? Ou não ter o limite. O que as drogas podem trazer, ou depressão sempre pode tive, trazer, além por exemplo. De tudo, eu sempre tive muito medo de droga, assim. Eu sempre pendi mais pro lado. A gente sabe. Além de tudo, sempre gostei de manter o controle. Eu, o álcool, eu sempre fui mais abusivo, assim. É, eu por tinha... Por isso que eu não bebo mais. Eu tinha influência... Minha mãe sempre foi versátil, mas ela ouvia bastante rock, então o nacional, ela ouvia muito Raul, ouvia Paralamas, ouvia Lobão, ouvia Blitz. Queen, ela gosta muito de Queen. E ela, Beatles, mas me apresentou Stones, né? Porque tem o time, ou você é Beatles, ou você é Stones, então minha mãe é Beatles, ou sou Stones. Ou você é Elvis, né? É Elvis eu gosto também, mas sou mais eu Tim sou Chuck Berry. Elvis, velho. Me tinha bastante dessa, de passar, né? Você vai, começa a ouvir isso aqui. Sempre tem um amigo que fala, ouve isso aqui. O sim. Red Hot comigo foi assim, ouve isso aqui. E aí foi, eu comecei. Com drogas também fiquei assim, nossa, mas os caras são drogados, né? E aí? Como que será? Como é que é? 4:20. Eu posso ouvir isso? E foi uma coisa tipo, ok. E eu me mantive longe das drogas e perto do rock. O Coema. Eu também sempre me afastado. O que você aprendeu com o rock and roll? Cara, o que eu aprendi com o rock and roll? Amizades verdadeiras, boa. Por que pareça, boa. Né? Que aquelas é amizades que duram muito tempo, assim, foi mais por causa do rock and roll. Verdade. Hoje, pelo menos posso falar, foi o rádio, ajudou também, né? Afinal, o meu sócio curtia bem mais rock do que eu. Eu era bem mais light, eu era bem mais morninho nessa parte de rock. É, além de coisas que não se falavam em casa, ou quando se falavam não se explicavam tanto, tirando a piadinha tradicional, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? Que você, afinal, acaba aprendendo mesmo. Você acaba aprendendo muito sobre diferença, acaba aprendendo sobre como pensar diferente, letras diferentes, desde letras totalmente cabeças, né, totalmente pensativas, poéticas, até realmente, tipo, adolescência pura e plena, né, tipo, testosterona fluindo das veias. É, não sei tocar instrumento, eu já falo pra todo mundo, não sei tocar nada, legal de acompanhar um show que eu vejo todo mundo, só que eu presto atenção em outras coisas, mas entendi, acompanhei muita coisa, vi muita coisa, evolução de muita coisa, grupo que era pequeno, grupo é grande, vi a dissolução de grupos segmentados virando uma coisa só. Ah, tinha o grupo do Black, tinha o grupo do Hard Rock, tinha o grupo não sei o quê. Isso, hoje não. É tudo é o povo do rock. Unificou, cada um, né? Agora tem unificou, então ficou uma coisa, a segmentação que tinha, aquela árvore genealógica, né, de gêneros. Acabou, né? Até existe, mas muita gente não usa. Mas porque, eu acho que as pessoas aprenderam a ouvir outras coisas. Eu acho que unificou, porque quando eu falei que a gente era bastante intolerante na adolescência, inclusive com outros estilos que não rock, dentro do próprio rock existia essa intolerância. Inclusive do punk querendo bater os caras se tomavam. No cara que gostava de um rock mais progressivo. Legião, cara com a Legião. Os metaleiros não curtia os caras que gostavam do nu metal, por exemplo. Porque o nu metal era não tipo... Não é metal. O nu metal não é metal, o nu metal nem é rock, o nu metal era... Os caras não gostavam de HC, por exemplo, tinha preconceito com HC por causa dessa história de, HC é bicorde, o caralho. Então quem curtia hard rock, que tinha solo, que o HC nem tem solo, esses caras nem sabem tocar guitarra. Quando a gente ficou mais adulto, que a gente começou a abrir os nossos... Amadurecemos A gente passou a entender que dentro do rock tem vários estilos e vários estilos são bons. Sim. Né? Uhum. Não necessariamente... Tudo só, é audível, eu consigo né? gostar de metal, eu consigo gostar de hard rock, eu consigo gostar de HC. Hoje, por exemplo, você ouve Blink, você ouve Offspring... no, na mesma playlist que tá rolando Guns, Megadeth, Metallica, Iron Black Maiden, Sabbath e Led Zeppelin. É, tipo... Mas na ocasião também é intolerância. Não podia, rock, era só uma coisa. Rock. E só tá escrito rock. Dentro do próprio rock. É. Hoje a Kiss manda tudo, entendeu? É, o rock é mais uma atitude, né? A gente passa a entender que é atitude, não é a subdivisão de black metal, death metal, e metal, new metal. E é muito raro eu conhecer um cara que... Amigo meu. Que cresceu junto comigo ouvindo rock, que hoje é intolerante. Uhum. Que... Lactose. Não é que não tenha. Glúten. Tá? É. Não é que não tenha, tá, gente? Porque aí nesse percurso, a galera que curtiu rock pode ter apelado pra religião, pode ter ido pra outro lugar, enfim. E aí se tornou intolerante por causa de coisas externas, mas né? Mas não por culpa do rock. Mas não por não, causa do rock. Pela o rock sempre foi um negócio de. É, cara, aprende a entender, respeita. Eu reuni meus amigos pra eu ouvir vinil, velho. A respeitar diferenças. Porra, e aprender a ler, a pesquisar. Exatamente. Isso, enfim. Pegar Barça, né? É, isso que, é que o Ricardo falou de amizades do rock é verdade, quem? Cara. Quem? Eu? Oi? Então, é legal mesmo porque, tipo... É verdade, sou eu. Não, porque, tipo, os amigos que eu fiz por conta de música, por conta de rock, são pessoas que eu consigo conversar de lixo no chão a coisa que tá passando na televisão, a música. E o assunto flui, não é aquela pessoa, sabe? Pessoa interessante não chega falando, oi, meu nome é Thalita, eu tenho 25 anos. Não, o papo flui. Você já chega falando do assunto, o assunto se forma. Você não fica procurando assunto, sabe? Quando para, você olha pra pessoa e fala assim, puta... Não precisa pagar o Mac, né? O que eu vou puxar de assunto com essa pessoa agora? Não, quem tende a curtir rock não tem esse problema. E o rock tirava a gente de casa, né? Que era o violão na praça tomando um vinho. Exatamente, queimando o sofá. Que era ir no cemitério, foda-se. Que era, que era um show. Que era ver a banda do brother tocar. Ou a própria banda, ou você fazia amizade com outras bandas, ou com pessoas que curtiam rock que iam pra ver a sua banda. Comi garotas no banheiro de bar. Briguei. Claro. Sim, que briguei. Apanhei. Mas é aquela coisa assim, né? Vou falar assim: o rock meio que ensinou você a crescer. Sim, amadurecer. É a sua atitude. Homem que eu sou hoje, lógico. Sim, total. E tem muito a ver. Aí eu acho bonitinho, assim, um exemplo: minha filha, às vezes eu tô com violão, tudo bem, né? Vou falar, eu tava tocando Charlie Brown Jr. um rock. Hoje o Charlie Brown é um rock. Rock. E rock assim, nacional, eu acho legal não que a minha... Não todo, né? Não toda a história dele, sim, mas ele vem. Principalmente ele começo, foi o que... Foi atitude. Muito. Foca eu na acho atitude. Que é o cara, exatamente. Curto pra caralho, é a banda que eu mais curto. Enfim, eu acho do caralho que minha filha menorzinha tá tocando qualquer outra besteira. Se eu pego o violão, toco uma música do Charlie Brown, mano, ela já vem assim, ó. E ela fica perto de mim. Prende atenção. Porque você vê como que o rock, ele também... impulsiona. E a minha filha, a outra, também canta, assim. É do caralho, velho. É muito bom ver. Tipo, se instruir. Eu não prendo a... Igual, hoje tem o funk, não tem como. Tem a Anitta, Ludmilla, Pabllo Vittar. Não tem como eu fechar pra minha filha tem. Não tem como, tem, cara. Claro que tem. Ela, não adianta eu rotular ela. Assim, ela tem que aprender. Prender não dá. Mas ensinar que existem a mais diferença, coisas, né? Aquilo é que é a diferença. Exatamente, eu falo, ó, você tem toda a liberdade de ouvir o que você quer, entendeu? Desde que, quando eu vou ouvir o que eu quero, aí a gente faz isso em casa. E às vezes eu deixo ela rolar o playzinho dela assim também, você entendeu? Tipo uma democracia. A gente pode falar, de letras boas, Guns. Você pega a história de Guns, é shopping. Pega uns caras bêbados que não se conhecem, vão fazer uma banda porque eu quero ganhar dinheiro. Sim. Começa assim. Mas as letras são boas. Queria ser um bêbado. Não é só comercial, porque Pabllo Vittar é comercial. Daqui a pouco acaba, Anitta daqui a pouco acaba, Ludmilla daqui a pouco acaba. Mas no rock a gente vê que tem letras boas que permanecem até hoje. Sim. Bandas que não existem mais. Como eu gosto muito de hard rock, tem banda que... Tipo, Femme Fatale é uma banda que não tem tanto, não é tão famosa assim no cenário, não vai ter show de banda cover dessas bandas que nunca vieram pro Brasil, mas são letras boas. Sim. Coisas que permanecem até hoje, que você para pensar. O de hoje é muito efêmero, né? Passa rápido. É momento, né? É. Não, além de ser efêmero, mas uma das coisas que pesa mais, que incomoda mais, assim, é que... A nossa geração foi a última que teve infância, mesmo. Exato. Porque a gente pegou a transição dos dois polos. Isso a transição mesmo. Do que não tinha nenhum tipo de tecnologia... Pegamos uma migração, pra tecnologia. Né? A gente literalmente viveu no meio, certinho. Exato. Porque a gente ápice, adulto, né? Hoje, mas a gente adulto. Ah, adultos que transmitem informação, adulto que transmitem música, adulto que transmitem cultura, gerações e coisas. Estamos certos ou estamos errados, mas estamos transmitindo. Do mesmo jeito que o pai da gente transmitiu, porque recebeu do avô e não sei, sim, o quê. Só que a criançada hoje, por exemplo, vai... Tudo bem que tem lá suas exceções, eu também sou uma. Mas, tipo, eu ainda cheguei a brincar na rua. Ah, vamos tocar violão na praça e beber um vinho. Pô, mas isso foi começo de adolescência. Mas antes você teve o jogar bola na rua, sim, o brincar. Não tinha tanto aquela separação menino ou menina. Tinha, mas ao mesmo tempo não tinha, porque se a menina quisesse jogar, também jogava. Se o menino quiser brincar, também brincava. E ficava até tarde na rua, né? Tinha um negócio ficava, de... Era até a mãe gritar. Aí, pulava corda, aí, velho. A gente tinha mais segurança. Pulava elástico. A gente ficava até umas 1 hora, né? Sim. Na rua Aí devagarinho... De molequinho, 10 anos. Aí devagarinho, conforme a gente foi chegando perto da idade tradicional da adolescência, 12, 13 anos, os mais velhos meio que já sabiam que já estavam chegando e já meio que educavam no modo deles. Aí já tinha sempre aquelas revistas de mulher pelada, que pornografia naquela época era revista de mulher pelada, mas beleza. Salve-se-va, tinha revista de mulher pelada, tinha fotonovela. Aí no caso das meninas, eu tenho irmã mais velha. Eram as revistas tradicionais, tipo, Querida, Capricho, ele que tinha o teste. Ele e ela tem mais história masculina do que menina. Mas, a revista mostrava buceta. Antigamente ninguém mostrava. Mas aí você começou. Imagina a dificuldade que era ver uma piroca, cara. Não tinha. E você começava a ver que tinha toda essa evolução. Porque assim, o menino chegava nos 12, 13 anos, a menina também. Existia ainda inocência. Então, tipo, andar de mão dada, primeiro beijo. Aí tinha todas aquelas revistas. Eu já cheguei numa matéria que eu e um grupo de pessoas, a gente começou a desenterrar. Tinha aqueles testes, né? Qual o menino perfeito pra você? E tinha as capas de todos os caras da novela. Sim, tinha as pastas. Tem a clássica Capricho que tem os Los Hermanos na capa. Eles contam tudo pra você. Os gatinhos. E tinha o... Ana Júlia. Eles falando que era uma banda de rock and roll. Somos uma banda de rock. Eu lembro quando tinha... Rock na porra. Voltando a Red Hot, tinha uma que era... Tinha aquele disco MTV, a televisão passava ainda. E tinha os gatinhos do Chili Peppers. Aí depois eu fui ver que os caras tinham uns 40 anos. Tipo... Ponto P, da Penélope. A gente tava falando de... Sobre o rock e as pessoas... Sobre pesquisas, né? Que indicam que as pessoas que gostam de rock and roll são mais inteligentes. Uma das matérias que eu achei, elas falam... Quais as profissões, além de ser rock and roll, além de ser rockstar, né? Quais as profissões dos caras? Então, assim, o Brian Cage Holland, o vocalista do Offspring, ele é mestre em biologia molecular. O Thomas Morello, que é o Tom Morello, né? Que participou do Rage Against the Machine e é compositor de algumas das letras, pelo menos as melhores letras, que é uma banda super foda, super focada em política e tal. Ele é formado em ciência política em Harvard, cara. O Fred Mercury tinha formação superior em design gráfico. O Brian May, que é guitarrista do Queen, ele é formado em ciências físicas e matemática imperial também. Caralho, em Londres, eu parei em contabilidade, mano. Pois é. E sem falar que recentemente ele contribuiu para a chegada da sonda New Horizons em Plutão. Porra. Você vê como o cara é crânio, é inteligente. Não, sem contar aquelas culturas que a pessoa estuda. O vocalista da Iron Maiden tirou brevet. Exato. Ele traz a banda, né? O avião, ele vem pilotando. Ele o Papa, não foi? Não, o Bruce Dickinson, ele, além de piloto de avião, ele é historiador, né? Sim. Não, sem contar que tem eventos grandes até de empreendedorismo, exato, pensamento empreendedor de banda, ele vem da palestra. Total. Uhum. Eu achei super engraçado que teve um evento, foi até num grande centro de exposições que tem na Zona Sul de São Paulo, que ele veio, mas ele não veio como vocalista do Iron Maiden, ele veio como empreendedor e não sei o que, e piloto. Muito bom. Ou seja, ele veio com todas as coisas fora da banda. Aí começando a falar da parte que escritor, lançou livro, e veio com o piloto pra contar as experiências dele. Aí quando todo mundo, aí depois na apresentação que rolou, aí ele falou, gente, esqueci de contar, tá? Ele também faz parte do Iron Maiden, tipo, totalmente inverso. Aí todo mundo já tava lá porque queria, porque sabia, mas o fato de terem falado todas as outras habilidades que ele tem fora da música, quantas pessoas já são chefes aí de cozinha, né? Exemplo, até o Fogaça do Masterchef, tipo, tem banda, sim, de rock, é, né? É verdade. Cozinha, entendeu? Além de outras pessoas, também tinham bandas e tal, que hoje são, né, outras situações, assim, que conta muita coisa. Ah, vou pegar um exemplo nacional. O baixista da banda Seminovos é o Maurício Ricardo. Maurício Ricardo da Charges, né? Do site charges.com.br. Ou seja, ele é quadrinista, desenhista, animador. E é baixista de uma banda, sabe? Tipo, então, não, como prova, tipo, a pluralidade das pessoas que curtem rock. Tipo, não fica só numa coisa. O cara tem 300 mil habilidades e de conhecimentos, assim, da vida. É, sempre foi falado que o Roger, do Traje ao Rigor, tem um dos... sempre teve um dos maiores QI do Brasil. Os integrantes do Engenheiro do Havaí, o nome, inclusive, Engenheiros do Havaí, eles colocaram porque todos eles se conheceram na faculdade de arquitetura e engenharia, enfim. São caras que tinham o que falar realmente, entendeu? Não era só uma molecada. Teve as bandas da molecada também. Sim. Lógico que teve. E não tem problema nenhum ser assim. Tem outro livro ou documentário, eu não recordo agora, que chama O Diário da Turma, que conta toda esse cenário das bandas surgindo em Brasília. E você vê que os caras eram pessoas informadas, eram o que a gente diria hoje os filhinhos de papai, né? Meu pai é ministro, meu pai é diplomata, meu pai não sei o quê. Mas eles tinham uma atitude, eles não ficavam no marasmo. Vamos fazer música para falar o que está errado aqui, o que a gente não concorda, e não é porque a gente está numa postura privilegiada diante de toda a sociedade que a gente vai concordar. Não, a gente vai protestar com forma de música. O próprio o Cazuza, que era filho de produtor e o pai não queria produzir, falou, não, vou fazer, e ele foi correr atrás, né? É bem legal a atitude rock. Legal. Perguntei pro Eric Lucas, um amigo nosso também, que tem banda, que curte rock and roll. Eu conheci ele, inclusive, numa empresa, na mesma empresa que eu conheci o Ricardo, conheci o Eric, e é mais uma amizade que eu fiz por causa do rock and roll, que ele chegou lá de cabelo grande, roupa preta, e é claro, já identificamos e começamos uma amizade por causa disso. Hoje ele já teve banda própria de música autoral, hoje ele vive de banda cover, tem uma banda cover de Linkin Park, e aí eu perguntei pra ele exatamente o que o rock tinha ensinado pra ele, e ele vai mostrar pra nós agora, ele vai falar pra nós num áudio aqui o que ele aprendeu com o rock and roll. Da hora. O rock na minha adolescência foi muito marcante com relação às pessoas que ele me aproximou. Na época, muita molecada curtindo, querendo fazer, formar banda e tudo mais. Aí já na minha vida adulta, eu fui aprofundando mais o conhecimento da música em si. A construção de uma melodia, a construção de uma letra, os conceitos de uma boa música. Então, em resumo, tudo que a música me trouxe desde a adolescência até hoje foi um bom conhecimento. Me aproximando de locais, de pessoas diferentes, que me apresentam coisas novas, que ajudam a formar opinião sobre músicas que eu já conhecia, visões diferentes. Então, é isso. A música, ela aproxima a gente. Ela aproxima o conhecimento, desde que você tenha o interesse real ali. Entender tudo que ela tá dizendo, não só na letra em si, na melodia e tudo mais. É isso aí. Bom, esse foi o áudio do Eric. Eric, grande abraço, obrigado aí por participar do programa, legal. Então é isso, gente. Eu queria agora falar com vocês, com essa trilha sonora de Raça Negra, mudar um pouco, deixar um pouco menos mais pesado, leve, né? Mais levinho. Mais leve. Porque também gostamos. Mais gostosinho, mais aconchegante. Tá meio frio, né? Legal, a gente tá juntinho, assim. Estamos abraçados aqui. Estamos todos no... Nossa, debaixo de um edredom. Eu lembro disso, lembro de rádio FM da década de 90, porque todo mundo sempre tinha uma rádio ligada, né? Sim, Rádio Cidade. Rádio Cidade. Da Transcontinental. Transcontinental. Eu joguei um videogame na Transcontinental. No Sesc Itaquera. Eu toquei. Na festa. Legal, né? Será que é verdade mesmo? Festa no Expresso Brasileiro. Oh, meu Deus. Que mistura brasileira. O que foi com ele? Não lembro. Não, Expresso, mistura. Do rádio. Isso mesmo. Queria falar aqui, queria saber de vocês, das bandinhas lá da adolescência. Otari, qual foi a primeira banda que você se lembra de ter ouvido e ter falado, pô, é isso que eu quero pra mim? Red Hot Chili Peppers. Foi a primeira banda que eu ouvi e gostei. Foi, nem ouvi, vi um clipe na Mix TV, era Danny California, e eu fiquei, nossa, que legal. Aí fui procurar saber mais, viciei, e dela vieram todas as outras. Você, ô Pedrada? Cara, eu sempre cresci no meio do rock. Meu pai é um cara que sempre ouviu tudo e sempre ele tentou me oferecer todo tipo de som. Você teve esse bagulho legal, né? Que não aconteceu comigo, por exemplo, de ser de família, né? Sim, sim. Mas meu pai, sempre, como eu sempre digo, meu pai sempre me ensinou a ouvir de tudo. Mas o rock sempre foi minha referência também por parte dele. Eu lembro que, tipo assim, queria um CD, já tinha já o CD na época, porque eu pego a parte do vinil para o CD, né? Então ele falava, ah, você quer, mas antes eu vou comprar esse e esse, eu vou levar, mas você vai ver esses dois primeiro, você entendeu? Porém, mas a primeira banda que me tocou bem, cara, foi meu tio que me apresentou, que foi Raimundos, né, velho? Tora Tora, quando ele colocou a primeira música, foi foda, né? Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Se ela está gemendo, é porque eu sou um cara legal. Eu demorei um pouco pra curtir Raimundos. Se ela está tremendo, é que ela gostou do meu pau. Era sensacional, Raimundos. Era o grito da minha transição pra adolescência, né, velho? Legal. Ô, Gil, era. Qual foi a primeira banda que você lembra? Que você ouviu e falou, porra, velho. SL Jack. Cheguei a deixar. Bros. Lembra do Bros? Vestígios pra você. Eu gostava muito de Ruge, mano. Que ele, na verdade, é um hip hop, tá? A mesma influência que meu irmão teve. E você teve, né? É, a gente cresceu. Legal. Eu cresci escutando o que ele escutava, né? Então. Eu acho que ele curtia mais, assim, o Julian pegou bem a parte minha trash mesmo, Sepultura mesmo, assim. Era muito, eu via muito, tinha Sepultura, era cabeceira, cara. Eu lembro de pequeno, pivete mesmo, curtia Titãs, mano. Cabeça Dinossauro. Da hora. Uma vez eu escrevi mas uma... isso era referência do meu pai. Uma vez eu escrevi, entendeu? Uma cartinha pra uma menininha que eu queria pegar, escrevi a letra inteira de Flores. Oh. É. Oh. Outra banda também que eu lembro, tinha de moleque, que eu lembro que eu tinha 4 anos, eu escutava esse disco do meu pai, do Beatles, velho. Oh, a música sim. Love Me Do. Que a gaitinha. Ela entra, né? Eu demorei pra gostar de Beatles também, viu? Por tudo, preconceito. Tudo pelo meu pai. É. Mas eu gosto mais de Elvis, cara. Eu sempre entendi muito mais. Meu pai não era, me influenciava muito no Elvis, mais Beatles. Mas eu tinha uma curiosidade devido ao trabalho, também influência de amigos. E eu tava nessa transição também de musicalidade. Eu tinha saído do samba. Porque eu tocava samba com meus 16 anos de idade. Eu tocava na noite já. E aí eu saí, tava trabalhando no banco e tinha um cara que curtia muito Elvis. Então eu aprendi muito sobre Elvis. Aí eu vim aprendendo a história, queria aprender mais. Mas aí já tinha mais internet, já tinha coisa mais... É isso aí. Vamos aproveitar que você está com a boca no microfone. Eita! Ô Pedro, fala pra mim, já que a gente está com o Apoia-se lá, opa, quem quiser ajudar um coletivo insano, vai doar lá, vai algumas moedas pra gente melhorar equipamento, isso, e Bento, inclusive obrigado, base pra gente colocar o programa, porque tem algumas plataformas que a gente ainda não consegue colocar porque são pagas. Sim, sim. Quem quiser ajudar um coletivo insano, é um momento pedinte. Por favor, eu vou deixar a Thali. Por de favor, Deus. Tá, Thali, deixa o link, vamos bombar, porque a gente precisa comprar microfones e fones e cables. E comidinhas. E iniciar também os nossos brindes, que aí na segunda vamos... Pagar as prostitutas. É, precisamos quitar as nossas dívidas. E as anãs. Né? E drogas. E as anãs, exatamente. Mas assim, vai lá no Apoia-se, / O Coletivo Insano. Ou entra lá no site, só escrever... O Coletivo Insano. O Coletivo Insano. Se eu digitar / Coletivo Insano, não vai. Tem que ser O Coletivo Tem Insano. Que ser vamos o... tentar... Não, só pra ver. Mas digita lá que você vai encontrar o já, Coletivo bebê. Insano. O Coletivo Apoie Insano. Apoie. Ponto C, é S. Ponto ou é traço? Não, é apoie. Ponto C. S de sapo e de escola. E já era. Barra. Não. Ou coletivo insano. É, aí pode colocar barra ou coletivo insano. Entrar lá, tem uma busquinha. Na barra de busca. Na barra de busca é o coletivo. Procura na nossa página no Facebook. Ou vai no Face, no Insta. Dou com PayPal, dou com cartão de crédito, dou com boleto. Lá você vai ter todo tipo de maneira, bitcoins, o que for necessário, você consegue ajudar nós. Oh, bacana. Beleza, bichão? Gostei. Gostei, legal. Precisamos. Eu também posso fazer um merchan também? Claro que pode. Magia dos Doces que tá aqui na Sampaio Vidal, hein, tiozão? Ah, é. É, e o bolo de paçoca. É a semana do pão de mel, hein? Chegando lá vai ter um grande desconto. Só falar com a Janice, chama a Janice, do lado das Casas Bahia ali. Quem conhece aqui a Vila Formosa na Praça Sampaio Vidal, ela tá ali, ó, bem do ladinho. Bagulho tudo de primeira, tudo fresquinho, ela faz tudo, ó, tá aqui, ó, fazendo. Todo dia essa menina tá aqui, ó. Pra entregar o melhor pra quem for lá comer os pão de mel, o bolo de pote. Hoje o bolo de pote tava bom, né? Tava muito bom. Estava obsceno. Tão delicioso. Esse chocolate, ela veio com os mousse aqui, mano. Com os mousse não. Os brigadeiros no pote. Brigadeiro aí. Gourmet no pote. Eu vi, vocês postaram lá no... Nossa, no site. É. Eu vi. É, vi. Pois é. Comidinhas. Nossa. Então vamos elogiar, né, tio? Que fome. E tem salgado também, viu? Os bolinhos de carne é da hora. Ricardo está com fome. Ali, ó, na Sampaio Vidal. Praça Sampaio Vidal, Vila Formosa. Isso, Casas Bahia. Em frente ao posto policial. Exatamente. Do lado da Casas Bahia. Do lado do baile da sociedade. Da sociedade. A mamãe tá lá hoje? Tá fácil de chegar. Ouça, não, hoje é domingo, né? Mas no domingo minha mãe tá assistindo Faustão. Né? Faustão? Dança dos hoje Fundos. Não Ding tem? Ding Dong. Ding Dong. Tem Ding Dong? Mas é isso aí, vai lá. Mas Magia dos Doces, é nóis. Queria falar de uma nova parceria que a gente tá fazendo, que é com o Estúdio NVS. Bilu. No próximo programa a gente vai apresentar melhor, com promoções, sim, horários, sim. Etc. Hoje eu queria passar, aqui na Vila Formosa também, bandas que estão procurando estúdio, não necessariamente daqui, mas estão próximos, querem um estúdio bacana, legal. Estúdio NVS, fica na Avenida João 23, tá. Número tá. 272. Cidadã. O dono lá, o proprietário, é o Antônio Abidu. Antônio Carlos Abidu. Bem, Abidu. Grande Abidu. Gente boíssima, estúdio de alta qualidade, equipamento bom, atendimento fora de série. Sim, um maluco muito sangue bom. Cervejas geladas. Nós já fizemos várias resenhas lá, depois do ensaio, é aquele estúdio que você não quer ir embora. Você exatamente. Sai do ensaio, o senta ambiente, ali, troca, né? Uma legal ideia, pra o ambiente caralho. É bem, bem... Estúdio NVS. Você se sente bem-vindo, né, velho? Outra coisa. Cola e aí lá. A cerveja ajuda. Senta ali, ainda tem decoração de alta qualidade, sim. Tem uns vinis lá que eu já peguei uns emprestados do Abidu também. O Abidu é o parceiraço, velho. Ensaia lá bastante tempo, assim, ó, e aí você consegue... emprestar e pegar emprestado alguns vinis que ele tem lá, que são uns vinis muito bons também. Então, Estúdio NVS, Avenida João 23, 272. No próximo programa a gente vai passar promoçõezinhas. Promoção de horário. Eles sim. Dão aula lá também de canto e de instrumentos. Sim. Tá? No próximo programa eu vou, vamos passar vou tudo falar certinho. Isso também. Fazem produção musical e etc. Sim, sim. Fino, coisa fina, coisa fina, coisa maravilhosa, coisa aconchegante. Coisa linda, bebê. Coisa boa. Tá? Bom, Coema, fala pra mim. Qual foi a primeira fala. Banda que você lembra, que você ouviu e falou: ah, eu quero sexo, drogas e rock and roll pra minha vida também? Cara, vamos lá, vamos puxar lá pra trás. Cara, a primeira banda mesmo que eu ouvi e tal, é... Tá, vamos lá. Primeira que eu vi, que primeira assim que eu lembro foi Queen, básico, né? Pelo menos rádio e tal, tocava. Mas que eu gostei, no final eu fui muito clichê, cara. Eu fui vencido pelo cansaço. Eu não suportava a Legião Urbana, eu não aguentava mais as pessoas fazendo aulinha de violão e só tocavam a mesma música do Legião Urbana, né? E não tocava. Aí no final, chegou na adolescência, eu fui vencido pelo cansaço, eu falei, cara... Eu tô gastando muito mais tempo em não gostar do que gostar. Aí eu falei, ah, vou gostar de Legião Urbana. Aí eu também entro nessa mesma vertente. Ah, vou ter que gostar desse cara, velho. É, mas, entendeu? Vamos falar, musicalmente é uma bosta, hein? Mas o Renato Russo consegue ultrapassar, si é inclusive, a melodia da banda, que não é nossa... Mas, cara, as letras ele é inteligente. Do cara, eu gosto do jeito que ele conta a história. Tipo, exatamente. Eu não sei fazer isso. Ele é inteligente. Ele é um monstro. Você viaja com as letras da música. É sempre uma história. Nem precisava então, dos outros. O que motiva, o que motiva mais sozinho. Legião é a letra. É, não é as letras são música. Boas. A melhor, eu lembro os caras do SPTV no sábado, mano, e o baterista com o aplicativo querendo meter um louco, fazendo uma bateria ao vivo. E o dado do qualquer que o baú Vila Lobos lá. Do Vila Lobos. Tocando uma viola. Labela, eu agressor. E eu acho que deu um delay no celular, ficou taco tchim, e o cara, uma menina aí tá na cara. Ficou ridículo, mano. Imagina. Nossa, que tédio. Aí depois tédio disso, eu entrei na geração MTV, que eu acho que foi todo mundo, né? Sim, depois de Legião Urbana, total. Fui pra geração MTV, o resto do rock é rock, né? Aí depois já foi. MTV. Aí foi Raimundos, aí uma galera, fui só a maioria do Som Brasil e tô lá até hoje. Exatamente. E Charlie Brown, acho que fecha, né? Ah, Charlie Brown fez parte Raimundos de, tá aí, mas eu acho que de todo mundo, Raimundos também. Raimundos tá vivo, assim. O Rapa. Eu acredito, tipo o Digão, eu já vi o Digão tocando, beleza. Puta, do caralho, velho. Mas assim, a galera... Charlie Brown era... Charlie Brown era não tinha era como, outra velho. Coisa. Era um bagulho muito bem trabalhado. Eu lembro que a primeira música que eu ouvi do Charlie Brown foi Quinta-feira. Meu, foi O Couro Vai Comer. É. O meu foi O Couro Vai Comer. Eu não sei qual que foi a minha, acho que foi Não, Charlie Brown... Não, Charlie Brown fez parte. Ah, eu lembro que eu tinha uns amigos que a gente queria muito ir no show do Charlie Brown. Gente, porra, a gente tá aqui, tá perto, vamos pra Santos qualquer dia, ou eles vêm pra São Paulo. E nunca deu certo. Aí, ok, a gente foi no show do Linkin Park em 2007. Quando a gente comprou, aí foi Charlie Brown que abriu e tipo foi um puta show. E depois acabou a banda, enfim, morreu. Eu assisti o Charlie Brown quando eles acabaram de lançar o segundo CD. Planet Hemp tava estourando. Tá, não, Planet já vinha já, né? Que veio tudo no embalo, né? Isso. Veio uma maré só de banda boa. Isso mesmo. Você entendeu? Mas hoje, assim, não, tem muita banda bacana. É que assim, você tem, mas você tem que procurar, cara. Você tem que entrar no Spotify... Ou caçar bandas independentes e ir atrás. Não tem mais aquele segmento da mídia. A mídia não ajuda em nada. É. Rádio só quer... É comercial. É grana, bicho. Você quer estar ali, é grana. Você quer estar no pop, é grana. Posso fazer meu merchan agora? Opa, total, agora é você. Tá à vontade. Vem junto. Já que entrou no assunto bandas independentes, então, gente, boa. Comecei um projeto na minha rádio. Agora eu tenho um programa de músicas independentes. Olha aí! Oh. Aê! Vamos, rapaz. Então, se você, pessoa, você, ouvinte, pessoa que acompanha humildemente esse podcast, toda sexta-feira, 8 horas da noite, na minha rádio, na Choque, tem um programa, é o Frequência Independente. No mínimo, a gente toca umas 10 bandas novas lá pra você conhecer. Som novo, tudo nossa, banda independente. Se você tiver banda independente, quer mandar som, só dá uma olhada na nossa página do Facebook que você tem o contato lá, tá? A gente agradece você mandar material, tá? A gente gosta. Boa, manda, boa, manda. Boa. Então não esqueçam. Cara, minha banda, primeiro, eu comecei a curtir rock por causa de um cunhado meu que tinha os CDzinhos ali naquele estojinho de CD e eu entrava no carro dele pra ouvir os CDs. Primeiro CD que eu lembro que eu coloquei no rádio, que eu vi o CDzinho e coloquei, foi Guns. E aí, para. Aí foi Illusion. Ele tinha os dois Illusion. E eu ouvi Illusion e falei, mano, meu Deus, o que, que é isso? Eu lembro de ouvir Aerosmith. Não vou lembrar o CD. Mas ele tinha um The Best do The Doors. E eu entrava, no carro, lacrava o carro todo, fechava o carro todo, aumentava o som no último e ficava ouvindo Riders on the Storm. E mano, e aquela chuvinha, e o carro todo tremia, e eu lá dentro pirando, pirava ouvindo The Doors. E foi pica. Aquilo mudou Você a minha tinha um vida. Porquê fazer isso, né, velho? Aquilo mudou a minha vida. Você tinha um porquê, você buscava algo assim, tipo, quero ficar na minha, o rock te traz, sempre trouxe alguma coisa. Mano, eu ficava pirando na música ali, aí eu descobri, eu falei, eu quero isso pra minha vida, eu tinha o quê, uns 13 pra 14 anos, foi quando eu comecei a conversar com os amigos de, vamos montar uma banda, e aí montamos uma banda, montamos outra, e aí foi isso, e o rock me transformou no que eu sou hoje, bem ou mal. Não dá pra contar a minha história sem falar de rock. Não tem como. da mesma forma que eu acredito que não dá pra contar a história do mundo dos anos 50 pra cá sem falar de rock and roll. Exatamente. Entendeu? É impossível. É impossível. Tanto é que hoje você vê trilhas sonoras de rock, quando o cara quer mostrar pra você atitude, ele coloca uma música de rock. Porque o rock é isso daí. O rock é mais que um estilo musical, é um estilo de vida. E, cara, dizem que o rock morreu, mas eu acho que vai ser impossível surgir alguma coisa na história deste mundo que vá superar o que o rock trouxe para nossas almas e para nossa cultura e para nossa política, inclusive, para tudo. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Ô, bebê. Opa. Queria agradecer a participação do Ricardo Coema. Valeu, foi um belíssimo valeu. Programa que fizemos hoje. Claro, mais sério, né? Que é a vertente do Coletivo Insano até hoje. Foi mais tiração de sarro, mais risada e tal. Hoje foi um pouco mais sério, mas foi gostoso de relembrar e de falar de rock. E assim, cara, eu tô cortando o programa agora, já tô me despedindo, porque senão o programa vai ter horas e horas. Mas a gente poderia fazer 200 programas só pra falar de rock and roll. Exatamente, cara. Tem muitas bandas. A gente pode falar... Tem parte de Iron Maiden, quando entra Metallica, Slayer, sabe, as fases. A história de cada banda. Tem banda. Porque o rock não é apenas só o rock, né? Não é só aquele não tudo, é só, né? É. Ele tem os seus segmentos, né? A gente podia fazer um programa só de transas ouvindo rock and roll. De Purple. Seria incrível. Ixi. Eita. Melhor não. Garotas conhecemos através do rock. Tem muita coisa pra falar. Rock and roll é maravilhoso. Rock and roll assim, é muito rock and roll. É conhaque e rock and roll. Rock and roll é rock. Infelizmente não é pra todo mundo, cara. E dá-lhe joelhos ralados. Infelizmente não é pra todo mundo. Existe, é igual caráter. Existem aquelas pessoas que têm e as pessoas que não têm. Rock é a mesma coisa. Existem as pessoas que gostam e existem as pessoas que nunca vão gostar. Existem as pessoas que são rock e as pessoas que jamais serão. A vida é assim. A vida é assim. Ricardo Coema, muito obrigado pela sua participação. Quer dizer as suas últimas palavras? Cara, eu que agradeço, adorei. Passa pro lado de cá, né? Geralmente sempre todo lado do ouvinte, né? Foi sensacional, adorei, assim. Aí na próxima eu venho pra zoar, eu sempre falo certinho e tal. Tem que causar a primeira impressão, sabe? A primeira impressão é que fica. Aí a gente vem todo bonitinho certinho. Aí na próxima eu venho falar besteira. É isso. Opa. Aí. Eu espero que você participe mais, a gente, principalmente numa pauta mais... Esdrúxula. Mais esdrúxula. Nossa especialidade. É isso mesmo, pra falar merda. Mais sexual. Merda. Mais molhada. A gente fica aberto, né? Afinal, já vim pra cá, agora inverte. Agora eu quero ver vocês indo participar do Homem de Segunda. Fechou. Que o meu é ao vivo, todos então vocês vão ter que... Já pensou aí todo é mundo participando lá no Homem pode de fumar? Segunda? Pode fumar? Pode fumar, pode falar palavrão. No boteco tá liberado, pode fumar, pode falar palavrão. Pode dependendo do contexto lá, pode até falar uma opinião muito sincera lá. Tá, vamos marcar, vamos marcar. Eu vou. Uma vez que eu participei lá, eu dei uma opinião lá sobre o funk que foi proibido porque fazia apologia ao estupro. Os caras ficaram bravos lá. Ficaram bravos. Ficaram bravos. Eita. Ele comparou com várias vezes. Só surubinha de leve. Só surubinha de leve. Ô, Gil, últimas palavras. Recadinhos. Valeu, obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Aliás, vamos bater palma pela participação do Juliano hoje. Uhul. Uma das melhores. Muito obrigado, Gil. Ô, Pedro, muito obrigado pela sua participação, obrigado, de hoje, viu? Deixou os seus afazeres lá, você que é uma pessoa muito ocupada. Sim. O Ricardo, o Pedro tem 5 filhos, cara. É. E ele 5 filhos gêmeos. E ele adotou mais 3, cara. E ele vai pra África todo dia. Ele deixou as crianças lá pra participar do programa. Exatamente. Muito obrigado, Pedro. Por ceder o seu tempo. Últimas palavras pra você. Hoje eu tô afim de um beijo grego. Mas tá depiladinho, bebê? Sempre, né, bebê? E limpo. Então tá bom. O que o cavanhaque não tem, o bumbum não tem. Ai, meu Deus. Ô, Thali, últimas palavras. É isso, vai pra foto. Vai fazer foto, vai ter foto do Pedro. O que no cavanhaque tem, no bumbum não tem. Últimas palavras. Cara, gostei muito de falar de rock com vocês, pessoas, que o rock me trouxe, de alguma maneira. e foi legal. Você faz parte do nosso rock, né? Né? Então. Exatamente. O rock faz. Me trouxe vocês. Eu conheci ela através do casual. Através do rock and roll. Pois verdade. É, vocês veem só. Cara, dançando no pole dance. Dançando no pole, super linda e bêbada. No inferno ainda. No inferno. Eu conheci nada o Eric. Inferno. No Matanza. No Matanza, é verdade. Você conheceu o Eric no Matanza. Conheci o Eric no Matanza. Crer, cara. Legal. Olha o que o rock nos traz. Você sabe que você falou do cavanhaque, do beijo grego? Esses dias eu falei, mano, eu preciso falar lá no Coletivo Insano que foi o seguinte, eu tava pirando, eu fui mijar. Ixi. Ficou sobrio. É, não, e eu tava há bastante tempo sem depilar, né? Sem aparar os pelos do saco. E aí se liga, eu tava pensando também em fazer a barba. E aí, olha a pira. Juro por Deus, eu estava passar creme de barbear no corpo inteiro. Não, eu não tinha bebido nada. Olha só o que, que eu pirei. Você imagina se a barba tivesse totalmente ligada no pelo do saco. E assim, você ia olhar pra pessoa e ia saber como as partes íntimas dela é só através da barba. Lembra da escola que era o tamanho da boca da menina? Entendeu? Nossa, e aí Deus. Você faz a barba... E aí, se liga. Olha só, mas... eu tava. Mano, isso eu tava pensando enquanto eu tava mijando, cara. Eu ficava pra subir a benção a Deus. Eu tava pirando. Eu falei, mano, já pensou? Você fazia a Barbie automaticamente, ai, o saco barco. Também. Mano, era uma coisa incrível, entendeu? Imagina usar essa mentalidade indo naqueles eventos daqueles talibanês, sabe? Que tem aquela puta barba chegando quase no meio do mamilo. Que pariu, Tony Ramos, né? Do saco. E aí, você sabe o que me assustou? Não foi a ideia. Foi eu pensando nisso, foi eu acordar desse devaneio e falar... Meu Deus, cara. Sai dessa onda. Eu tô preciso... sóbrio e pensando nessas merdas aqui. Preciso de porra, parar de falar com o Pedro logo cedo. Aí o que, que eu fiz? Imagina. Fui bebendo. A contextualização, ele falando isso, segurando o dito cujo dele no banheiro. E apoiado na parede. Porque eu sempre apoio na parede pra mijar. É uma mão na parede e outra no pau. Eu falei, mano, eu tô sóbrio e viajando assim, pensando na moral. Preciso de parar de falar com o Pedro logo cedo. Mano, que porra é essa, velho? E é com essa história maravilhosa que eu me despeço de vocês. Tamanho da muito obrigado. Da coruja pela não boca. Não esqueça. Gente, não esquece de compartilhar o Coletivo Insano. Se você ouviu até o final, muito obrigado pela companhia. Compartilhe. Compartilha. Curte o Facebook. O Coletivo Insano.wordpress.com.br. E o Instagram? @ O Coletivo Insano. E o Facebook? O Coletivo Insano. Facebook e no Spotify. O só Coletivo procurar. Insano. O Coletivo Insano em tudo nessa porra. Só colocar tudo. Oi, tô procurando no Google. Coletivo Insano. Joga no Google, você ajuda encontra nós. A gente. Estamos dominando o mundo, hein? Adeus. Um grande abraço, boa noite. Beijo no corpo. Fui!